Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando. Está começando sua dose quinzenal de capirotagem, ocultismo, piruletagem e tudo mais. Hoje a gente vai continuar uma pauta de antes, é parte 2 do nosso glossário, do nosso dicionário mágico para você que é preguiçoso e não gosta de jogar no Google. Temos aqui na mesa ele, Marcos Keller. Oi, eu não preparei frase porque eu estou com sono. Beijo, gente. Olha aí. Temos aqui ela também coçando o nariz. O que, que você estava falando com esse nariz, senhorita Juliana Ponzilacqua? Não, eu ia falar, aproveitando que nós paramos... Oi, ouvintes, vocês estão tudo bonzinho aí? Aproveitando que nós estávamos, né, parte 2 aqui do nosso maravilhoso programa. Se você não me segue no Twitter, vá lá que eu expliquei muito bem o que é conectar-se a uma egrégora. Eu usei um exemplo ótimo. Vocês viram? Sim, com drags, cores e Satã. Sim, maravilhoso. Comunismo também, em alguns momentos. Também, Kátia, te amo, Kátia, beijo. Caralho, a referência de RuPaul's Drag. Cara, a gente tá fazendo um nicho muito específico, né, cara? Um podcast de magia que tem referência a RuPaul's Drag Race. Cara, vai ter essa ótima, gente, né? Gente, é o que eu gosto muito. Todos nós gostamos, todos nós. Como fala o Vinícius, né? Tipo, todo mundo nasce pelado, o resto é drag. Sim! Isso é um fato inegável, gente. Falando nisso, e aí, Vinícius, tudo bem? Não, tô de mau humor. Ah, é? Quer um abraço por trás? Depois. Depois que a gente terminar de gravar, a gente... É um abraço telêmico. O que a gente combinou, André? Desculpa. Não vamos depois, zoar os amiguinhos. Depois a pessoa dá bronca olhando pra mim. Tá, gente, a culpa sou eu. A culpa é minha sempre. Show ruim, pega ele. Show ruim, me pega aí. Me pega. Por trás. No grau 11. Olha. Não consegue segurar. Não consegue, né, mas acho. E temos aqui ela, Liv Andrade. Gente, eu tô tentando entender várias coisas que estão nesse glossário aqui, minha cabeça tá explodindo e eu acho que desaprendi a ler. Fala glossário 3 vezes e rápido. Glossário, glossário, glossário. Ju, glossário em alemão. Glossar, glossar, glossar. É mais fácil. Perdeu a palavra, porra? Cadê aquele alemão com 50 vocal e consoante uma seguida da outra, assim? Com torrindo os reis. Assim. Cara, pra mim a pronúncia do alemão é tipo, é sempre aquele filme A Queda do Hitler. Nein, nein, nein. É tipo, aí tu fala, aí tipo, aí desce o alemão em você. Aí tu começa a pronunciar. É uma assunção forma Deus através do nein, nein, nein. Fazer assunção forma Deus de Hitler. Nossa, que merda. Tanta coisa melhor pra fazer na vida. Puta que pariu. Você tá arranjando umas paradas meio ruim, quer queimar um judeu. Paulo Cu dos nazistas, põe aí, ó. Paulo Cu dos nazistas. E dos neo... Também, vamos colocar isso aí. Nazistas e derivados. Então vamos falar um pouquinho sobre essas palavras e termos malucos depois dos recadinhos. A gente já volta. E chegamos para o primeiro Magicando de 2018. Galera, a gente tá aprontando coisas que estão além da imaginação de vocês. Prometo que esse recadinho de hoje vai ser bem rapidinho. A Penumbra pediu para avisar vocês de que muitos livros esgotados estarão voltando aí para as prateleiras penumbrísticas e que também terão novos livros por aí, inclusive certos livros de ficção que talvez possam ter condição de outros livros de ficção. Não sei, joguei no ar. Se lembrem sempre de seguir a Penumbra Livros nas redes sociais. Então você vai para @penumbralivros no Twitter e Penumbra Livros no Facebook, tá bom, galera? E quando você for no Facebook, dá aquela curtida bacana, coloca lá do ladinho do curtida o ver primeiro, que aí com toda certeza todo o material da Penumbra chega para você com textos incríveis, como você já conhece. Com textos incríveis, anúncios e todo aquele senso de humor meio bizarro deles. Então é isso, bora lá pro podcast e um feliz 2018 para todos vocês. Bora continuar falando sobre esses termos malucos. Então vamos lá, gente. O episódio passado deu uma treta porque a gente percebeu que o cartão SD do gravador estava cheio e a gente perdeu o finalzinho do episódio, só que felizmente a gente conseguiu gravar tudo, então a gente estava com um bom sag naquela noite. E aí, beleza? Então, agora a pessoa não pode mais... Ah, mas o que é sag? Acho que vocês estão muito crípticos. Não pode mais. Porque ele... Agora já sabe. No episódio passado já sabe o que é sag. Não dá nem para dizer que difícil foi aprender a ler, porque a gente está falando. Cara, você tem que ouvir essa porra. Exato. Então o que a gente vai fazer? Aula passada, a gente tinha falado um pouquinho sobre gnose. Só que como a gente foi interrompido, para explicar a Assunção Forma Deus, que é o nosso próximo termo, a gente tem que voltar a dar um recap no gnose. E às vezes o pessoal escutou depois de... Enfim, se o cara tá escutando ali no momento de estreia do episódio, ele só tá escutando esse programa 15 dias depois do anterior. Então às vezes a gente tem que dar uma refrescada na memória dele. Vamos lá. Vinícius, o que é gnose? Gnose são estados alterados de consciência que você precisa alcançar para conseguir causar um efeito mágico de verdade. Há magia sem gnose? Há magia sem gnose, é teatro. Inclusive no teatro a gente faz gnose às vezes. Então, sim. Gnose é um estado metafísico. Não complica, né? Quando o cara fica doidão, não necessariamente com drogas, mas quando ele sai do estado normal dele de consciência e chega numa atenção plenamente focada em alguma coisa. Ele pode chegar nisso por exaustão de algum dos sentidos, né? Por excesso de informação ou por privação sensorial de alguma forma, tipo meditação, por exemplo. A gente já falou disso em outros momentos, assim que... Ah, eu acho que a gente falou um pouquinho de gnose, assim. Não falou. Não vou lembrar. Sobre tempo, que eu tinha falado do tempo kairos e do tempo cronológico. Falou? Chegou a falar era assim. Isso. Cronos é o tempo comum, kairos é o tempo especial. Então a gnose é causar o tempo. Só que você não estava lembrando o nome do kairos. É, eu tava esquecendo de kairos, é verdade. Ah! Olha aí. Lembramos. Toma essa, Illuminati, que tentaram apagar o nosso tempo aqui da memória. Passou uma semana usando o chapéuzinho de papel alumínio. Tudo certo. Ficou tudo beleza. Já tá recuperado. É essa forma alterada de consciência. E magia é feita assim. Ah, como eu chego nisso? Você tem que encontrar os seus melhores meios, né? O que é mais eficiente pra você. Mas tem várias formas. Keller, qual é o seu meio eficiente? Você pode contar para a gente? Sim, principalmente meditação. E eu apesar de não ser contra o uso de entorpecentes, aliás, faça o que você quiser. Me chame, inclusive. Eu acho que é melhor que você alcance sozinho. Aprenda a alcançar sem o uso de muletas. Assim. Quanto menos muleta você tiver, melhor. Né? Então, para mim, é meditação, respiração, olhar, ponto fixo. Ela é uma coisa que é mais eficiente. Mas também uso formas excitatórias. Não só a punhetinha sagrada, mas correr de um lado para o outro. Pular, rock and roll. Essas paradas ajudam muito. E você, Vinícius? Estou na mesmíssima linha do Keller. Mesmíssima linha. E você, Lívia? No seu estudo? Cara, ainda não cheguei nessa parte. Mas, tá. Assim, organizadamente. Mas situações que eu acabei chegando em estado de gnose foi... Eu não sei nem te explicar. Acho que foi meditação. Foi mesmo. Já tava... Chega um momento em que, sei lá, você sai do corpo. Você também entra nessa quando você faz coisas repetitivas. É. É porque às vezes eu começo a fazer coisas repetitivas e falar na minha cabeça. Eu falo pra mim repetitivamente até aquilo até a palavra... Mantra, né? Só que perdeu sem saber, sentido, né? Sentido, se esvaziar de sentido. Isso é uma parada que eu faço bastante, às vezes, mesmo sem perceber, eu faço, porque ajuda você a marcar tempo pra coisas que você precisa marcar isso, tempo. Isso, então, se eu não tô tomando meus remedinhos, eu começo a contar. Assim, esse negócio de tempo, de ritmo que você falou é muito importante. Por exemplo, tem uma planilha que eu uso muito pra trabalhar, que eu, quando tô preenchendo ela, eu tenho que apertar tab 0, tab 0, tab 0 mil vezes. Eu não fico contando, eu não fico olhando pra tela. Eu sei quantas eu tenho, quando eu tenho que parar, exatamente. E é pelo ritmo. Então esse negócio de ritmo não necessariamente tem a ver com palavra. Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Uma hora você vê que foi texto suficiente. Isso. Isso mesmo. Tem uma pergunta. Ir para show de rock, fazer aquele headbang maluco lá, quando você já tá saindo do corpo também, é uma espécie de gnose, né? Sai do corpo por... Como é que é? Um movimento de... Força centrífuga, né? É. Ajuda. É. Força centrífuga. Como é que é? Você catapulta a alma pra fora, é isso? É basicamente isso, cara. Vai fazer rag bands. É muito louco. É, não participa desses mundos aí, não. Não? Não. Então, tá. A única coisa que eu aconselho é aquela grande parada. Que se você maconha. Faz gnose... Também, se quiser, fica à vontade. É, se você pratica nesses shows, né? Ah, eu vou entrar em gnose nesse show. Se você não direciona essa energia, ela pode estar sendo ou desperdiçada ou aproveitada por outro, né? Sim. Então é bacana você ter uma direção pra essas coisas e tal. Ou só pra ver o show mesmo. Foda-se. É, ou só curto o show. É porque eu tenho um problema. Vou dar um exemplo. Eu lancei um sigilo muito importante, que inclusive ele deu o desdobramento final hoje. Que isso é uma parada bacana. Opa, o desdobramento final foi hoje. Fiquei bem feliz com isso. Depois eu até compartilho. Feliz, você tá com sono? Mesa. Talvez. Talvez. Tenha ligação. E eu lancei um muito importante durante um show do Aerosmith. Cheguei no ápice de uma hora lá que eu falei, caralho, agora, já tá com o baratão desenhado na mão aqui, já. Ah, foi muito louco. E parte da memória desse show se perdeu. Então foi uma coisa que eu acho muito curioso, assim. Ou álcool, né? Não bebi. Não bebi. Eu lembro do sonho, do show como um sonho, menos do que como lembrança. Aquele momento. Louco isso. É o Kairos aí. É, então é uma coisa loucaça, porque, tipo, eu sempre fui deslocado dali. Isso já aconteceu em várias outras coisas. Então. Normalmente, ou eu repito, se eu vou fazer por exemplo, vou pular de bug jump, ou a primeira vez eu não faço sigilo nisso, ou eu vou fazer de novo a parada, porque eu sei que eu vou perder uma parte daquela experiência. E eu também não quero ficar sem a experiência física disso, né? Que é muito bacana. Na situação que eu. Eu não sei nem explicar o que é que eu. O Vinícius diz que era uma espécie de meditação que eu fazia. E. Eu não tenho a memória disso, é parcial. Você memória tava que fora, eu tenho, né? É tipo assim, podia ter passado dias ou podia ter passado 3 minutos. Gostei. E gostei dessa coisa do esvaziamento de sentido quando você começa a repetir uma palavra. Que eu já tinha percebido, tipo assim, acho que toda criança que é chato pra caralho, que fica repetindo as merda como se fosse um papagaio, já presenciou esse momento, esse fenômeno de que... Calma aí, o que é? Que eu tô falando, caleidoscópio, né? Mesmo, que eu tava repetindo 1 milhão de vezes e... O que é isso? E criança é feiticeiro, né? Criança é um bicho naturalmente feiticeiro. É, exatamente. Louco demais. É, então, beleza. Então, acho que já demos uma apanhada geral do que é gnose. Vamos lá. Assunção forma Deus. O Keller fez uma referência num episódio do Mundo Frio Confidencial em que ele falou que ele tava fazendo uma assunção forma Deus da morte ou qualquer coisa assim. Aí eu queria que você contasse um pouco dessa história pra não só relembrar a galera que escuta o Mundo Freak Confidencial. Então vamos lá. Isso aí eu contei, eu acho que foi no episódio 50 da equipe. Foi uma coisa assim. Que até hoje eu não terminei ainda toda essa invocação. Isso é outra parada, né? Você acha que você vai fazer tudo em 3 meses. Não, cara. Você vai levar anos. Eu devo estar indo pro quarto ano, assim, pra invocar os 8 eus das cores da magia lá do Peter Carroll. E tá faltando 3. Um deles pra mim é o mais fácil, então eu deixei bem por último mesmo, que é o eu laranja, né? Que ele tá relacionado à comunicação, a Mercúrio, que já é uma entidade que eu trabalho com facilidade. É o Trump? Mim. É o Trump aí, bonitão. É o Trump, é terracota. É terracota? Não tem essa cor, não. Deixa ele lá. E uma das que eu achei muito importante ser feita, inclusive foi a primeira que eu fui ligar, foi ao Eu Morte. Porque eu tenho essa impressão de que todo mundo... A gente nascer em família, qualquer família nascer como tá possuído, né? Você tá possuído por aquela família, você tá programado por várias coisas. Então, se você não prestar atenção, você tá programado para ser seu pai ou ser a sua mãe. Eu tô em escola, eu cansei de ver gente que desponta em um determinado momento sua própria personalidade, você observa, em algum momento vira o pai ou vira a mãe. Se você fez isso por escolha, beleza, foi a tua escolha. Defina, eu não entendi, não sei se eu entendi. Vamos lá. É, teu pai quer o melhor pra você, tua mãe quer o melhor pra você. Não tô discutindo isso. Só que muitas vezes eles não têm referência de outros melhores que não aquilo que ele alcançou, aquilo que ele tem. Então eu quero que meu filho seja melhor que eu, seguindo os meus passos. Então eles meio que espelham ou programam em você aquilo que eles são. Tanto é que se você sai da programação e você tem um pai ou uma mãe mais coruja assim, eles ficam putaço, porque não, nós queremos o melhor pra você. Isso aqui, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu vou dar o exemplo de uma aluna que ela lia pra caralho, inteligente pra caralho, muito, muito amiga, assim, muito bacana. Conhecia a família e tal. E a mãe tinha um projeto pra ela. A mãe olhava, ela falava desse jeito várias vezes, assim, falava, eu vou dar pra minha filha tudo aquilo que eu não tive. Caralho. Até o que ela não quer. E falava, caralho, né? Já falou, porra. E ela... isso aí é uma espécie, pra mim é uma espécie de doença, isso aí. É uma doença, você tá amaldiçoando o moleque. É, tudo bem que na cabeça dela tá fazendo a melhor, mas você tá programando ali. E aí teve um momento em que a mina, tipo, ela se encontrou bem cedo, que é bem raro. Normalmente a molecada se encontra quando sai da escola, né? 17, 18 anos eu vejo eles se encontrando. Ela na faixa dos 16, 17, você percebia que ela descobriu potencialidades artísticas, descobriu outras paradas, sabe? Tava num ponto de brilho, assim, muito bacana. E a mãe não gostou desse ponto de brilho. Ela não gostou. E ela bateu em cima, e esses dias eu fui ver, tipo, com as mesmas roupas que a mãe usa, mesmo estilo. Ela virou. Entendeu? É, cara, eu morei muitos anos em cidade pequena. Quando eu volto lá, eu fico um pouco chocado de ver meus amigos de infância fazendo coisas muito abaixo da capacidade que eles tinham, sabe? Sim, sim. Vivendo uma vida muito... Assim, não é uma vida merda, mas é uma vida medíocre. Eles poderiam fazer coisas grandiosas. E medíocre não é ruim. Não. Deixar claro que medíocre é o quê? A média, né? É isso. Mas é aquele negócio, eles estão sendo iguais ou melhores que os pais, e pra eles isso já é uma vitória, então... Tá, mas que limitador. Isso tem a ver? É, pois é. Ele tá falando por que ele decidiu fazer essa série aí, de invocações. Né, que a gente fez, aí eu resolvi fazer a invocação do Eu Morte, porque o Eu Morte ele trabalha justamente com aquelas coisas que nós estamos programados. Inclusive, alguns de nós possuímos programações de morte. Que é o tipo que, tipo assim, ela tomou um susto e ela faleceu. É, não, é tipo... Tipo cabrinha, aquelas cabrinhas que tomam susto e vira pra lá. Quer ver um exemplo? Cai durinha. Eu vou falar um exemplo pra vocês. Eu tenho um conhecido muito próximo, que eu não vou citar nomes aqui, porque ele pode até ouvir o podcast. Um abraço pra você, conhecido muito próximo. Que ele tem uma programação de morte pelo pai. O pai botou pra ele na cabeça um projeto e ele tem certeza absoluta. Ele falou assim, eu não vou alcançar a idade do meu pai. Eu vou morrer na idade do meu pai. Você entendeu? Ele tem certeza absoluta dessa parada. Nossa, eu já tive isso. Você sacou? Por quê? A idade que meu pai e minha mãe morreu, aquilo aconteceu, vai acontecer comigo. E você vê que não, isso é ilógico. Porque como que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer comigo, caralho. Eu não sei o que vai acontecer dali pra frente. Eu leio o tarô e eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque não dá... Ele tá programando na cabeça dele aquilo ali. Tá fazendo uma profecia autorrealizada. Uma profecia autorrealizada. E ele tava seguindo os passos do pai. Vários casamentos, a parada do uso de cigarro, de outras coisas, assim, entendeu? Então ele tava seguindo os passos. E eu falei, porra. E eu falei, caralho, será que eu não tenho uma programação de morte? E o Eu Morte ele serve pra mostrar isso. Também uma das coisas. E o meu Eu Morte específico, ele teve três facetas. Eu experimentei as três facetas dele. O que, que é a assunção da forma Deus? É você... conhecer uma divindade ou um arquétipo ou qualquer outra coisa e você vai fazer o possível para ter uma experiência de outrariedade, que é você se colocar naquela posição e colocar aquela posição em você. Então é uma relação de troca. Você tá vestindo aquela criatura, aquela divindade, aquela parada. Você tá naquele momento vestindo aquilo. Ah, mas isso é místico, isso é psicológico, isso é hipnotismo. Foda-se. Isso vai te dar um ponto de vista diferente do ponto de vista que você tem. Você vai acessar uma outra parada e vai vir com outras informações pra você. Essa que é a questão. Então, o que aconteceu? Eu acessei o Eu Morte, né? Percebi a minha programação de morte que eu tinha. Percebi algumas outras programações familiares que eu consegui quebrar. Isso melhora muito a relação família, inclusive. Hoje eu tenho uma relação de igualdade bacana com meu pai e com minha mãe. Deu da bronca neles, deles da bronca em mim. Uma correlação de amizade bacana. Meu pai fala, porra, vem cá, vamos conversar. Que é foda isso. O Freud mesmo, ele vive falando que você vira adulto no momento em que você mata o pai, né? Sim. No caso dos meninos. Porque o Freud esquece às vezes que existem mulheres no mundo. Por isso você passou um tempo na prisão, né? Sim, porque eu matei o pai. Não. E aí você... O que é matar o pai? É tirar aquele... Você entender que seus pais, por exemplo, eles são adolescentes crescidos. É isso que é ser adulto. Eu sempre falo, ser adulto é só aprender a se comportar em público um pouco melhor. É, porque eles têm o mesmo porque problema. Ninguém cresce. Porque seu pai chora, você fica aquela coisa, ai, ele é um super-herói. Super-herói é meu cu. Ele chora, é triste, tem depressão, tem vários problemas, precisa te ouvir. Não é um Superman. Então você ter essa visão, quem me deu essa visão, quem me ajudou a amadurecer, foi essa parada do Eu Morte. Assim, foi um momento muito importante pra mim. Muito importante mesmo, foi um ponto de virada, né? E foi essa ascensão da forma a Deus, que foi uma parada muito importante. Teve os outros, mas eu acho que esse, por ter sido o primeiro e ter sido extremamente funcional e muito forte, tanto é que eu não consegui controlar, né? Eu fiz a invocação, fiz o banimento, invocação, experimentei um pouco, outro banimento. E deu um banimento igual o cu, ou sei lá o que eu fiz, deu uma batida durante um conselho de sala. Que eu tava fechando nota da escola, fechando nota da galera. Aí a diretora, Keller, e a nota disso aqui? Aí eu olhei pra aquela porra e falei assim, mano, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Quem sou eu pra decidir a vida dessas pessoas? Isso aqui não faz sentido. Vocês não têm a vida decidida, o pessoal que tá nessa mesa. E tá aqui. Não faz sentido. Aí joguei o diário e falei assim, ó, põe a nota que você quiser. Levantei e passei, sei lá, 2 horas sentado num lugar, contemplando que... Não interessa o que eu faça nesse mundo. Com um pianinho triste tocando no fundo. Não, e o pior é que era isso. Não deu tristeza. É tipo assim, você entendeu? Não importa pelo que eu tô lutando, não importa o quanto eu queira conquistar, não importa o que aconteça, o universo vai acabar e vai esquecer de mim em poucos anos. Sabe essa noção? E é normal, acontece com todo mundo. Essa foi, acho que foi o ponto mais. Foi a terceira vez que eu senti o eu morte, foi o ponto mais profundo, que aí eu acho que foi a ascensão dele mesmo. Não era uma coisa pra mudar meu ponto de vista, era pra mim ponto de vista, pra sentir aquela parada. Foi do caralho, foi do caralho. Foi do caralho? Fiquei parado um tempão assim, e brother meu cutucando e falando, e aí, Kelly? E aí eu falei, não, cara, não sei o que vou fazer, não. Por quê? Porque eu não sei. E eu, parado assim, sentado. Não importa eu saber ou não. É, não vai fazer diferença. Uma vez eu fiz um trabalho que eu não posso entrar nos detalhes dele, porque não é meu. Não, não. Começou. Mas eu posso falar uma coisa interessante. Ele tinha uma assunção de forma deus do esqueleto do He-Man. Essa iote é uma casa do caralho mesmo, viu? Puta que me pariu, viu? E ele envolvia viagem no tempo e encontrar com o seu próprio eu morto. Caralho, adorei. É muito maneiro. Depois as pessoas perguntam por que eu não quero passar do processo pra entrar na... Não, da hora, tá nos planos. E aí, o que foi? Depois a gente fala. Tá bom. Caralho, o cara manda uma dessa. Mas só pra mostrar que você pode fazer... Dá pra fazer a assunção forma deus do Batman? Claro, se dá pra fazer do esqueleto do He-Man, porque não dá pra fazer do Batman. E vou te falar que é um dos mais populares aí. Se eu fosse fazer uma assunção de forma deus, ia ser do Batman. Quem não quer ser um Batman? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Assunção de forma deus é uma fórmula... tradicionalmente difundida e desenvolvida pela Golden Dawn. Sim. Final do século XIX, né, Kelly? Sim. E além do mais, a Golden Dawn, ela tinha partes dos trabalhos que eles eram feitos com os membros utilizando a assunção da forma deus, de deuses egípcios, né? Que eles tinham era principalmente isso, né? Principalmente esse panteão egípcio. Era a principal. Mas o panteão egípcio era usado porque tava na moda. Sim, podia ser qualquer coisa. Tipo, hoje a galera usando Batman, né? Não muda as coisas. A solução da forma da hoje é maravilha. É, sei lá, Pokémon, né? Acho do caralho. Você ouvinte, você faz uma mini assunção da forma deus. Uma mini. Porque tem uma coisa que é importante lembrar também. Toda história, como o Vinícius falou, toda história, quando você constrói uma narrativa para poder passar uma ideia, você está fazendo uma proto-magia sem gnose. Então ela não chega a ser magia porque ela não foi feita para fazer a mudança. Mas ela tem estrutura mágica. Ah, por que tem estrutura mágica? Porque tudo o que você tem como entretenimento hoje, ele vem dos ritos antigos. Então primeiro ele foi mágica para depois ser isso. Quando você vai no cinema... É o aspecto exotérico. Exotérico, isso mesmo. Não é o esotérico que é o interno, é o externo. Posso apenas dar um pequeno adendo? Eu acho esse papo muito interessante porque isso é muito verdade. A forma hoje como a gente tem as nossas instituições, a forma como a gente consome histórias, a forma simbólica como a gente enxerga o mundo... E eu não tô falando nisso a nível de conspiração, porque não é. Não é como se tivesse um grupo ou organização com o objetivo de tá achando que vai se livrar com doutrinar esse as nossas crianças. Sei, né? Né? Com o ocultismo iluminati reptiliano marxista, gaysista, abortista. Mas isso é muito verdade, né? A gente hoje vive em um passado, era um acesso muito... muito pequeno, assim, para primeiro, quem sabia ler. Segundo, o cara fazer uma faculdade era praticamente participar de uma ordem iniciática, porque tu tava recebendo ali um bando de informação. Tipo, se você for pegar hoje, a estrutura de uma faculdade, de uma universidade, ela é completamente dentro dos padrões de um medieval, de uma sociedade secreta. Inclusive tem trote igual iniciação, sim, tem sim. Pacote completo. Graus, caralho, quatro. Pagando pelos graus, inclusive. Muitas vezes. E as histórias não estão ao longo disso, porque as pessoas ensinavam a moral da vida e também ensinavam magia através dessas histórias. Sim. Então, a estrutura simbólica, por exemplo, a supracitada jornada do herói, mas a gente não precisa ficar só nisso, né? A gente tem conceitos alquímicos, por exemplo, que estão dentro das histórias, que elas são passadas por ali, até, né? Até, eu vou até pro formato de história, porque uma coisa era olhar pra criança e falar assim, ó, não anda sozinha, que vai dar merda. Porque tem gente mal, porque tem animal mal, no solto na floresta, porque você tá fudida, não vai sozinha. A criança cagou. Você olhou pra criança e falou assim, ó, não sai na rua. A minha mãe fala, vai pra rua do jeito que você quiser, dá no mesmo. Agora, 3 segundos depois não vai lembrar nada. Agora, na hora que eu sento, eu falo, vem cá, senta aqui. A criança senta e fala assim, tinha uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Era uma menina muito boa. E ela foi pra ajudar a avó e bababá, bababá, ela fez isso, ela saiu do caminho, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Se fudeu. Cuidado com o lobo, cuidado com a floresta, cuidado com gente estranha. Não vai acontecer com você, não igual aconteceu com o Chapeuzinho. Então, eu não sei... Caralho, a menina olhava assim e falava... Eu não sei se essa é a variação, mas na verdade é um pouquinho diferente, que é a ordem de sair com os doces pra ir pra casa da avó que tava doente partia da mãe. O lobo, na verdade, tirava a menina do caminho pra oferecer um atalho. É uma parada assim. É. Sim, é ou, isso. Ou outra, pode ir pra qualquer outra coisa. Tipo assim, falar, ah, no meio que é errado, moleque. Sim. Ah, se fuder. Tinha um menino chamado Pinóquio, era um boneco. Tinha o Pedro também, né? Pedro e o Lobo. O Pedro e o Lobo. Você entendeu? E você vai falando essas paradas, você ensinou ali. E o que, que vai prender na tua cabeça da criança? A tua frase de não faça isso? Ou um roteiro programático que vai... Isso é um rito. Doutrinador marxista. Esse roteiro é um rito. Deixista. O roteiro é um rito. É muito mais fácil. Então, qual que é a assunção? Você faz micro-assunções da forma de Deus quando você assiste um filme. Ju, quando a gente assistiu Mulher Maravilha, todo mundo aqui que assistiu Mulher Maravilha, aquela porra daquela cena na No Man's Land... Na hora que ela é Diana, né, ela ainda é Diana, ela vira pro lado, ela bota a tiara da tia lá que morreu, tira começa o manto, a musiquinha, né? Começa a musiquinha, me arrepia de lembrar, cara. Naquele momento, todo mundo era um pouco Mulher Maravilha naquela sala de cinema. Posso até inclusive falar um negócio que eu falo com muita vergonha, porque eu entendo como é injusto isso, mas saindo daquele filme, eu senti um pouco de inveja de não ser mulher. Que deve ter sido uma experiência mais foda pra quem. Mas, né? Tipo assim, eu falo, cara, eu nunca vou poder acessar isso. E eu acho isso injusto e babaca da minha parte, porque 95% de todo o conteúdo é feito pra mim. Quando eu saí do cinema, eu fiz assim, caralho, eu tava com vontade de socar todo mundo na cara. Todo mundo. Eu tava com vontade de sair tacando o escudo na testa de todo mundo. Quando for assim, não se reprima, Ju. E aí, mas eu pensei o seguinte, caralho. Isso é o que todo... Por isso que homem adora filme de super-herói de ação. Porque ele é o cara que está dirigindo o carro no Velozes e Furiosos. Se eu sair querendo socar a cara de todo mundo, imagina vocês que veem isso o tempo inteiro. Sim. Por isso que a gente quer mais menina fazendo isso. Isso é uma estrutura de rito, você entendeu? Sim. Então, e é uma mini assunção da forma deusa ali nesse projeto. Então, a assunção da forma deusa ela é normal. A gente faz isso o dia inteiro. O dia inteiro. Outra... Quer ver uma coisa? Claro. Prática, videogame. Pô, videogame é imersivo, né? Você fica, videogame você vira o personagem, cara. Dependendo do jogo, lógico, né? Gente, quando eu dou aula, eu sou uma outra persona. Você me lembrou mais uma coisa que a Ju mesmo falou. Eu não fui tão impactado por essa cena, apesar de achar uma cena fantástica. O filme, o Arrival, como é que ficou? A chegada. A cena do quadro branco. Que ela vem como linguista e o cara fala assim, eu quero saber, você tem arma, o que é que tem essa porra, eu quero saber, bate pau na mesa, o cara lá. Você vai me dar resultado em quanto tempo? 15 minutos? Resultado, batendo pau na mesa, assim, batendo com tudo. Aí ela olha e fala assim, você quer saber o quê? Você é seu amigo ou inimigo? Aí escreve lá uma parada e fala, pra saber isso, eu tenho que saber isso, e tem que entender sufixo disso. Aquela cena resume tanto em tão pouco tempo. Cara, aquela cena é genial. A Ju falou assim, nossa, eu vi aquela cena, eu vibrei naquela cena, achei muito louca aquela cena, eu me vi naquela cena. Pra mim não foi tão impactante, porque eu já tinha visto, sei lá, Dr. Brown fazendo isso, já tinha visto uma caralhada de macho fazendo quando isso. Quando estavam perseguindo a galinha no Cidade de Sacanagem. uma caralhada de mano fazendo isso. Mas a Ju falou ali, e ali você faz uma assunção da forma de Deus naquilo, você puxa aquilo pra você. Garanto, inclusive, que sempre que ela precisar, eu preciso explicar uma parada. Eu consigo vestir aquilo. Eu vou vestir aquela mina. Eu vou lembrar daquela cena. Eu vou fazer agora. Que vou explicar isso naquele formato. Isso é a assunção forma Deus. Você se veste de uma forma... E, por favor, quando você escolher o Deus, o arquétipo, whatever, como você quiser citar, não é só pra olhar na porra do link da Wikipedia, querido. É um estudo. Pra você escolher alguém pra... Porque senão dá merda, tá? Quando você for escolher alguém, você tem que estudar bem aquele arquétipo, aquele Deus, whatever, né? Porque essa você pode estar puxando outras coisas que você não entende. Exato. E vai acabar te atrapalhando. Que vem pendurado na egrégora. Né? Mas e o choque de egrégora? Que o Vinícius falou pra mim. Quando você puxa alguma coisa, você puxa as coisas boas e as coisas puxa tudo, ruim, tudo, né? O merits and flaws vem a planilha toda. Você vai se vestir daquele papel e você, a partir daquele momento, não apenas tem que se comportar como aquela, como aquele deus, como aquele arquétipo, como você tem que manter o papel. Você está fazendo, não é assim, tipo, ah, agora chega. Baixei, instalei, é nóis. Né? Não é assim. É um processo. Deixa eu fazer uma pergunta, Ju. Você acha que você, aqui, agora, conseguiria fazer uma assunção de forma deus animal, sei lá, de um gavião? Aqui, que você sabe. Agora? Aqui. Não. Você conseguiria fazer uma meia boca? Uma galinha, uma galinha. Ah! Uma galinha. Essa é a girafa do Cio, André, já falei. Gente, para com isso. Ela é uma pessoa gatólica. Talvez um tá gato. Tá bom, do gato, um beleza. Gato. Mas você acha que você conseguiria... A que um biólogo fizesse, você acha que você ia ser igual à sua? Nossa, muito melhor. Então... Não, assim, você é uma pessoa que tem gatos. Tá. Você entende de gatos do ponto de vista de quem tem. Tá. E, sei lá, um biólogo que entende a biologia, como são os processos internos do gato. Será que ele não puxaria outros aspectos? Sim. Concordo então, totalmente. Então, apesar do arquétipo ser um só, acho que cada um tem uma interpretação muito pessoal disso. Você tem que se informar muito. Vou dar um parênteses aqui. Mas isso talvez seja uma interpretação do... São arquétipos que estão dentro da gente. Mas se o cara for daquela crença de realmente você tá puxando uma entidade pra dentro de você, tipo um deus, e não for um caoísta tipo Vinícius, aí realmente tipo vai ser talvez um aspecto... Não? Vem junto com a egrégora. Tem aí uma coisa que nossos amigos umbandistas podem falar. Eu já fui em terreiro, que você vê que o cavalo, o cara que tava vestindo, né, que tava contatando, é um médium, ele não tinha palavra suficiente pra falar aquilo que a entidade queria falar, você entendeu? Ele não tem vocabulário. E aí a entidade tem dificuldade pra tratar aqui. Eu falo, porra, né? Você vê que, sabe, eu tô procurando dentro do HD que eu tô utilizando aqui e eu não tenho informação suficiente pra tratar. Já vi isso acontecer. Então, mais ou menos, é por isso que pra você fazer uma invocação bacana, você tem que dar uma estudada a respeito disso. E eu quero lembrar uma coisa também. A gente já falou várias vezes aqui, aconselhou várias vezes o Pop Magic do Graham Morrison. E o Graham Morrison, ele é meio uma cilada nesse sentido. Que é bom lembrar. Só nesse? É. Tem vários outros, né? Beijo. Que ele, beijo Grisa, né? Que é o pessoal do Comic Pod. Inclusive, logo, logo, quando você lançar isso aqui, não sei se vai ter saído. Já vai, com certeza. Então, tá. O Graham Morrison, ele tem uma coisa que ele fala assim: não, eu fui lá, vou invocar aqui essa entidade aqui. Só eu sou careca e sou fodão. É, e papapá, invoquei. E sabia toda a porra toda. Sei a porra toda aqui, é isso aí. Eu não estudei nada. E eu vou lembrar que ele fala isso várias vezes. E ele ainda fala que funciona em 100% dos casos. 100% né? dos casos, mas ele faz pesquisa e conta história. É tipo o cara do... O cara da pilha errada. Olha só, o Grant Morrison. É o cara da pilha errada. O cara vai lá, Morrison. Seria o Kleber? Olha aí. Não, porque o Kleber é a pessoa que não é sabe, mas... É honesta. Esse daí é o cara da pilha errada. É o Evil Kleber. Ele vai lá. Vai dar certo. Vai ser beleza. O Grant Morrison fala uma coisa que ninguém lembra. E eu, desonestamente, faço questão de esquecer também. Que ele fala, antes de qualquer coisa, leia, estude, não faça qualquer merda. Ele fala, é fácil, é pra todo mundo. Mas não faça moda, cara. Ele fala isso. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Exato. Ele não fala com essas palavras, ele fala estude. Página de internet cheia de glitter e fadinha voando e acha que você leu tudo sobre uma divindade, cara. Sim. Não faça isso. Deixa só somar nessa fala do Vinícius. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar do Bukowski. Charles Bukowski, cartonaria e tal. Velho safado. O velho safado, ele tinha o Pereio Internacional. American Pereio. O American Pereio, ele tem uma fala, que ele fala, a galera fala assim, não, isso aí tem aqui, fui no puteiro, toquei duas punhetas, assisti um strip, bebi um whisky barato, comi uma feijuca, caguei. Não, enquanto tava cagando, eu escrevi o Cartas na Areia. Tá aqui. Galera, nossa, ele fez isso. Meu cu. O livro, ele é mega revisado, mega coordenado. Certeza que o cara senta, escreve. Gente, parabéns pro editor do Bukowski, porque... Quando tá pronto, eu tenho certeza que ele revira, come aquele livro. Eu acho que tá pronto, ele chega lá no puteiro, fala, vem cá, puta, dança em volta. As putas dançam, ele finge que tá escrevendo, fala, terminei uma obra aqui, ó, tá aqui. Eu acho que não, sabe? Porque eu escutei uma história uma vez, não sei se isso é verdade, eu nem lembro de onde que eu escutei isso. Que, na verdade, acho que era uma entrevista com um dos ex-editores, não sei se ele teve mais de um, não sei se foi um principal, mas... mas um dos ex-editores dele falou, tipo, sobre essa coisa do Bukowski, né? Tipo, ah, porra, o cara, tipo, tinha essa pinta, né? Tipo, porra, vivia bêbado, né? Jogado, largado na sarjeta, escrevia as paradas. E, tipo, aí o editor falou, não, tipo, toda vez que eu encontrava com ele, ele tava bem, só, tipo, acho que, bebia. Acho que isso era sobre o Hemingway, não sobre o Bukowski. Pode ser também, que o Hemingway também tinha essa forma. Era outro. Gente, o que vale é a versão. Talvez seja um dos dois. O que vale é a versão. Se entre a verdade e a lenda, imprima o que for mais interessante. E... Eu vou dar um conselho pra descobrir se isso é verdade. Tente escrever um livro num bar, num puteiro, com cachaça na cabeça. Boa sorte. Olha, se for poesia, é moleza. Escreve qualquer porra, não precisa rimar, não precisa ter métrica. Essa poesia pós-moderna aí, só botar um monte de palavra no papel e todo mundo vai achar que é arte. Olha o Cauista sendo conservador com poesia. Não, é que eu não gosto de poesia mesmo. Ah, tá explicado. Qual com as crianças peladas na poesia? Cuidado. Oi, velho, cuidado. Não, tenta escrever um livro rolando uma lap dance. Você vai, primeiro que você vai apoiar o papel aonde? Número um, não dá. Não, tá se mexendo muito a menina, não dá pra você apoiar aí. Nossa, onde você tá pensando? Livro, tá maluco no livro. Não dá, filho. Mas faz parte... Da mítica. Da mítica. É a mítica, né? Exato. O que vale a versão... Então... uma coisa pra talvez, tipo, pra gente encerrar também, uma coisa sobre essas coisas de você pedir alguma coisa errada é que, tipo assim, por exemplo, o Batman. É, sei lá, tipo, tu quer a parada done, tu quer a parada pronta. Tipo, é objetivo, estratégia, fazer. Sei lá, são características que eu imagino que seja do Batman, que alguém invocaria o Batman, né? Que seria, por exemplo, um dos objetivos de você, sei lá, invocar o Batman, né? Só que, em contrapartida, tipo assim, o Batman, ele não é o Bruce Wayne, ele é um cara, ele é uma persona que vai ser antissocial, que vai ser toda aquela parada sombria. Maluco. Maluco, é bom maluco. Salientar. Maluco. Né? Fascistinha de merda. Vem com coringa de brinde. Então, tipo assim, você vai fazer a parada, mas eu tenho que saber exatamente o que você tá fazendo, pra onde você tá fazendo, com que objetivo, e levando em conta que você vai também puxar essas outras características que podem atrapalhar a sua vida. A última que eu fiz atrapalhou um pouco a minha vida. Ih, rapaz, gostaria de compartilhar no ar? Fiquei meio briguenta, briguei com todo mundo, tretei com todo mundo, foi uma época que eu tava treteiraça. Eu gostava do seu joelho. Não, eu lembro do Keller nos episódios do Mundo Freak, que todo episódio que ele participava, ele puxava a briga pra um lado. E aí, até hoje, eu que tenho que ficar, não, tipo assim, galera, porra, esquece essa merda de esquerda e direita, cara, não, porque vocês são esquerdalha, cadê essa merda desse Keller aqui? O que você tava chapado? 2018, vocês vão ver, vai ser eleição? Não, vai ter que ser 2019, porque durante a eleição é foda. Não, é 2018, tá. 2019 vai ter o Keller conservador, você vai ver. Tá bom. Vou invocar o Frank Miller. Eita. Vou ficar com o conservadorzaço. Vai ver. Não, tá mexendo com essas paradas. Se você cortar os dread, né? Vende pra mim, então. Você verá. Então, e é isso aí. Alguém quer adicionar mais alguma coisa pra gente pode encerrar? No Magicando, a gente vai ter lá o Estudando Libernu, né? Que agora, dentro do Magicando, virou Estudando Libernu, que é uma das partes. Tem uma versão genérica que a gente colocou lá, uma postagem, sobre como você fazer uma Assunção da Forma Deus, que é uma forma de invocação e tal. Bem genérica, dá pra você substituir com a divindade que você quiser ali. Só de forma de do it yourself. É, do it Sim. yourself. Então você põe lá, sei lá, Bob Esponja. Põe lá. Pode fazer a assunção do... Eu não vou... se você fizer essa assunção, por favor, me manda um áudio. Cara, eu sou assunção formadeiro do Lula Molusco forever. Eu não, não saí nunca. Eu nasci com ela e... Tipo, tem que fazer o banimento do Lula Molusco no André. Ah, não sei se eu quero. Eu gosto muito de... Você gosta de clarinete. Eu vou falar de novo. Não estou sendo a guardiã, filha da puta do portal, mas estuda, desgraçado, desgraçada, antes de fazer antes de escolher quem você quer fazer Assunção Forma Deus, tá? Não, pausa o cu. Se você gosta de viver perigosamente, se você gosta de emoção, se você gosta de... esquizofrenia, né? Se você não tá precisando do seu emprego pra viver, aí você não estuda, tá? Aí é vai! Mete os cornes. Então, não, mas é interessante porque, assim, não, a gente não tá sendo o guardião de portal nessa questão, porque o guardião de portal é a questão do desnecessário. Só que, especificamente pra esse termo que a gente tá abordando agora, o estudo, ele é essencial. O que não pode também é o cara, tipo assim, o cara, porra, puxou toda a enciclopédia da parada e, tipo assim, o cara quer ir pro Egito pra saber se o Horus era canhoto ou dead. Aí fodeu, né? Começa a tocar o tchan na minha é cabeça. Você é a mistura do Brasil com o Egito. É foda. Enfim, vamos lá porque tá descaminhando aqui. Tá. Ordália. Ordália. Cara, ordália, ele é um termo que ele pra mim está sendo muito... É ordália ou ordalho? Tem os dois, ordália, né? É, o ordália é o marido da ordália, né? Ah, entendi. Ah, é o marido. Pode ser. Então, não, calma aí, deixa Se for uma aprovação, é uma ordália. Se for um teste, é um ordalho, é isso? Faz sentido, hein? Não, você tá perguntando pra mim de verdade? É sério isso? Tá fudido. Céu, não, é zoeira. Eu já achei no dicionário com A e com O. Então, vai, deixa lá, deixa o ordalho. Escolhe o que você quiser. Ela. Que você quiser fazer ordalho e xizinho no final, Aurélio, né? Pra não ter gênero. Deixa o ordalho decidir. É o pai do Chico, né? Você vai se fuder de qualquer jeito, sendo ordalho ou ordalho, né, amizade? Então vamos lá. Vocês estavam de sacanagem ou não? Tem diferença entre ordalha masculina e feminina? Não, tá zoando, Adri. Não. É uma, assim, tá. O gênero que você tiver... Que te agradar, é gênero, tá? Gender fluid, né? Gender fluid. Então, ordalix, né? Não, cara, é muito ruim esse negócio de tentar falar com o X, porque você fica parecendo um Mussum. Ordalix. Você não faz o que você... Amigos. Ela faz o X e não o X. Eu sou, né? eu sou a favor de falar igual a Mussum. Vamos lá. Birites. Então, eu tô muito, tá muito presente na minha vida essa questão de ordalha, porque eu estou passando por várias ordalhas. Não, porque vai ser um conceito muito abordado no meu livro, mas provavelmente não tem nada a ver com o conceito que vai ser abordado aqui. Não, tem sim. Tem sim? Tem sim. Olha lá, hein. Tá bom, então eu tava escrevendo um certo livro aí, que é uma continuação de um livro, de um único livro. Calcifer 2. Não sei. É, Calcifer 2, isso aí. Já que é o primeiro Calcifer 1. Enfim, ordalha. Ordalha é um desafio, um obstáculo. No início, a gente tem como as ordalhas medievais, o que que era? Eram as provas que a Inquisição, ou o que o valha, não necessariamente podia ser a Inquisição espanhola oficial, ninguém espera a Inquisição espanhola, em que eram testes que se faziam para descobrir se a pessoa era bruxa. Judicium Dei, chamava. Isso daí é aquele negócio meio Monty Pythiano de ver se a bruxa pesa mais do que um pato? É. Tinha no... E oficial, eu acho que tem, tinha isso mesmo. Tinha. Sério? Pato, não é um pato, né? Não, tinha várias coisas, tinha se ela boiava. Se ela boiava é clássico, né? A ideia é o seguinte, tinha o julgamento por batalha, né? O julgamento, não é uma coisa só do Game of Thrones, isso acontecia de verdade. Você, se Deus estivesse do seu lado, ele ia favorecer a pessoa que você escolheu pra lutar por você. Não, depende, você mas era, tinha umas idiotices, tipo o de boiar. Eu tô dando exemplo do julgamento por batalha. Isso não é um ordalho. O outro era o... Como é que é o nome em latim? Judicium Dei. Isso, era o julgamento de Deus, né? É. E você fazia isso. Você se submetia a uma ordalha. O que é isso? É um teste pra ver se Deus tá do seu lado. O do afogamento é um clássico. Você joga a suposta bruxa com a pedra amarrada no tornozelo num rio. Se ela boiar, é porque ela era inocente. Não, mentira. Se boiar é porque é culpada, né? Se ela afundar e morrer, é porque ela é inocente. Era o contrário. Por isso que eu falei que era filha da puta. Sim, mas é maluco mesmo. Pense na lógica medieval. Mas a alma foi salva. Isso. Essa é a ideia. Corpo não importa. Aí tinha outras formas de ordalha, né? De segurar um ferro quente. Se você conseguisse ficar lá segurando um ferro em brasa numa boa, é porque Deus estava vendo que você tinha suas intenções puras no seu coração. E sem mão, uma mão. Provavelmente essas paradas, elas são bem mais antigas, né? Mas a Bíblia é lotada de ordalha. Velho Testamento é ordalha pra todo quanto é lado. Deus do Velho Testamento ama ordalha. Então, e a ordalha foi extrapolada pra perrengues que você passa durante sua vida num período de provação. Sim. É uma ordalha a tradição indígena que a gente tem aqui, de quando o cara passa pela adolescência, que eles cobrem o cara de formiga? Isso tecnicamente é um rito de passagem, mas não deixa de ser uma ordalha também. Então, é um rito de passagem ou uma ordalha? Porque aquela formiga é foda, né, cara. Esse é um momento em que você sinaliza claramente, através de uma memória física, a transição para a vida adulta. O exército brasileiro é uma ordalha? Podemos dizer que sim, um rito de passagem. O trote da faculdade é uma ordalha, né? Sim, tudo isso são. Vou voltar pra falar da parada bíblica que a gente tava conversando aqui. Mas não tem a palavra ordalha na Bíblia. Não. Talvez tenha. Não, porque na tradução... ela é grega, né? Então deve ser... Era outra parada. Tem uma coisa relacionada, não vou lembrar agora. Foi uma mulher que foi julgada, não sei aonde aí, que ela tinha que tomar água, que é uma água impura, e se ela não morresse com a água impura e envenenada, nem passasse mal, é porque ela não era adúltera, ela era bondosa. Então era tipo assim, eu não tinha prova suficiente de que você estava certo ou errado, então eu utilizava o juízo de Deus. Essa era a ideia. Juízo de Deus, e vamos ignorar totalmente O argumento da mulher, né? Pra isso, provavelmente, não, o argumento da mulher não vale nada. E aí tem a outra parada, né? Que a gente vê depois, que você tem história. Mas tem histórias de gente que venceu a Ordalha. O Daniel, por exemplo, que é na Bíblia, sim, que tem um livro pra verdade. Ele. Usava um LSD nervoso, certeza absoluta. Ele vence Ordalha pra todo quanto é lado, né? Tem 500 mil Ordalha. Tem o Poço do Leão, a galera dele que vai jogar no fogo lá e não pega fogo. É no sentido de provação, né? De provação. Talvez, por exemplo, se a gente for pegar uma passagem mais próxima, mais popular da Bíblia, sei lá, Moisés. Tem várias provações ali, né, cara? Sim, sim. O próprio andar 40 dias. Moisés. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, mas não consegue. A Ordalha do Moisés. Tipo, desenhar um arco-íris. Meu Deus, lá do lado. Eu gostei do meme daquilo, tipo assim, dos 40 dias perdidos. Era 40 anos perdidos no deserto. Numas paradas dessa, tipo assim, tinha que achar a terra prometida. Aí jogaram no GPS onde era a terra prometida. Era tipo, dois dias andando. Cara, com 40 anos, mano. Filho da puta. Caralho, tu era muito sem noção. E a galera ficou pistola por causa desse meme. Porque, eu lá, porque... falou, não, mas antes as distâncias eram maiores. Porque a terra encolheu, né? Você está familiarizado com a teoria da deriva continental? Exatamente, foi isso que aconteceu. Mas é porque. É, a família dinossauro explica isso. É, mas a deriva continental seria contra. Agora. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Nossa. Minha Bíblia. E Ordalha. A palavra de Jesus. Hã? Jesus! Falaram que parece o Mickey, né? Parece. Pluto. O que é o Mickey se não um grande pastor que arrebanha nosso dinheiro? Exato. E também tem aquela velha história que o Mickey você... é o Yoda menos rouco, né? Se você colocar pigarro no Mickey, né? Como diz o Briggs, né? Pigarro, né? É, foi o Briggs mesmo que falou. Ju, conta pra mim. Oi. No mundo de hoje, que tipo de ordalha que um magão da porra passa? Ele não tem mais que botar a mão no fogo? Sai da casa da mãe? Não tem que esperar. Mas não, provavelmente ninguém vai jogar ele na piscina pra ver se ele boia... Pagar boleto? Porra, pagar boleto. Isso é só perrengue, sem aprovação nenhuma. Rapidamente, o boleto, ele é a personificação das leis da física de ação e reação. Tá. E das leis mágicas também, do karma. 3 vezes mais, principalmente quando você faz com juros. 3 vezes mais. Juro do cartão, então... Juro do cartão, porra, isso é 3 vezes mais. Pagar o mínimo, jogar pra frente. Ixi, agora eu vou falar da minha visão, tá? Pois visão não. Feminina. Eu acho que a maior ordalha que uma mulher pode passar na magia é pagar de louca. Ah, imagina que tu tá mexendo com isso. É louca, imagina. Ai, que retardada. Mas uma ordalha não teria que ter um começo, meio, fim, porque isso não acaba. É, você tem um ponto. Depende. Isso é só uma condição escrota, né? É a condição feminina no mundo ocidental. Então, mas talvez não por uma condição, mas talvez por uma... Um momento específico em que aquilo se agrava e você aprende uma lição, aprende a lidar com isso de uma forma... Aí não tem, sei. Tem uma outra parada também que é... Eu acho que sair do armário é uma puta ordalha. Sim, no sentido... De qualquer armário. Qualquer armário. Qualquer armário. No sim, sentido de ser bruxo, sim. Né? Sim. Se você, para sair do armário de vassouras, que é onde a bruxa tá guardadinha... E da onde o Harry Potter saiu também. Embaixo da escada. É. Embaixo da escada, bonitinho. Você vai ter que sair do armário para sua mamãe, que provavelmente é católica ou coisa que o valha. No meu caso, espírita kardecista. Beijo, mãe. Que é católica, né? Católica. Católica com fantasmas, né? As suas tias, eu tinha... É que eu tinha 4 avós, por assim dizer... São minhas tias-avós. Tias-avós. Então vai ter que explicar pra ela. Minhas tias-avós não sabem. Acho que nunca saberão. Acho que ali é muito complicado de sair do armário. Eu acho que, por exemplo, os meus pais... acho que eles não querem saber. Perfeito. Meu pai e minha mãe não querem saber. Quando eu começo a falar alguma coisa disso... Ah, então, ai, que dia bonito, que sol maravilhoso... Nunca se interessaram em saber como é que é o rolê. Ah, mas então não tem ordalha de verdade aí, né? Então, tipo assim, é tudo bruxo Nutella. Nenhum bruxo, ninguém aqui vai ser queimado. No meu caso, da minha família. Ah, sim. Pra muita gente, até hoje, eu sou retardada, louca de pedra. E você se importa com essas pessoas? Algumas, sim. É? Sim. Tem algumas que feriram bastante quando expressaram isso. Mas é porque são pessoas que eu me importava muito. As outras, se eu não conheço, foda-se. Não, mas assim, eu acho que é mais fácil enxergar, assim, assim como todos os processos da vida, se eu fosse fazer um chute, já que eu não sou magão da porra, talvez, quando você olha pra trás, você enxerga melhor as ordalhas que talvez você tenha passado. Gostei desse ponto. Deixa só eu passar uma coisa aqui. Ordalha é um nome genérico para experiências diversas que são individuais para cada um. A minha ordalha não vai ser ordalha. Nada que é meu vai ser o do outro, né? Oi. Às vezes as ordalhas são padronizadas se você está seguindo algum caminho iniciático específico. Sim, principalmente dentro você de uma ordem. Você é deliberadamente submetido a uma ordalha. Sim. Você provavelmente vai enfrentar essa ordalha de uma forma diferente de qualquer outra pessoa. Mas e às vezes a experiência é forçadamente imposta à pessoa. Isso eu acho importante, porque a gente pode colocar então que tem as ordalhas institucionais, né? Que seriam essas daí, por exemplo. As ordalhas individuais. Que é o Tyler Durden olhando e falando assim: hoje você tem que comprar uma bíblia, uma briga. Isso. Você entendeu? Vai lá e compra uma briga. Exatamente. Perfeito. Sacou? Exemplo. Esse é uma ordalha institucional para você ser do projeto My Hand. Pergunta: vocês consideram uma ordalha partes, por exemplo, de uma iniciação? Sim. Porque eu já passei por uma iniciação onde eu estava vendada e me disseram que tinha um bode dentro da sala. E aí eu falei, olha que da hora. E tinha até o barulhinho. Isso é uma ordalha? Depende. É uma ordalha curta. É uma ordalha curta. Tá. Né? O que eles disseram que o bode ia fazer? O que você ia fazer com o bode? Aí eu digo você que... Você estava com uma cintaralha na ocasião? Eu? Não, eu não. O bode estava... E o bode? O bode eu não sei. Eu não sei porque não aconteceu nada comigo. Eu só senti uma cafungada na... O bode estava de pé, né? É, eu senti uma cafungada no pescoço só. Não senti... É tipo o filme não. A Bruxa, ah. você escutou os... Aí de repente os sapatinhos... Tinha um barulhinho, tinha a respiraçãozinha do bode. Eu vou dar uma dica aqui pra todo mundo. Pra pessoa que não... Que está imaginando o bode hipotético e a pessoa quer que os outros imaginem o bode hipotético. Bode fede pra caralho. Fede. Levem um cheirinho de bode, cara, que senão ninguém vai acreditar nessa porra. Sim. Como, existe isso engarrafado? Eu nunca acreditei. Não, sei lá, arranca um pedaço do bode, pelo do bode, sei lá. Usa uma. Que nem. Perdão, vou usar o post maravilhoso que eu li hoje, que o cara estava se gabando que ele usou a mesma cueca um mês e duas semanas. Pega, usa uma cueca um mês e duas semanas e leva, talvez, sem o cheiro. Substitui parecido. O bode. É. E você não pode esquecer de uma hora, assim, começa os patinhos, de repente tem que ficar passos e alguém tem que chegar e falar assim: você gostaria de viver uma vida deliciosamente? Você gostaria de sentir o gosto da manteiga? Ai, bodão! Você gostaria de vestidos bonitos? Beijo pra bruxa. Se o bode chegar dando essa cafungada aí, a gente até pensa, né? Aí eu quero sentar ali, com certeza. Bom que o bode esteja. E tem, pra mim, eu gosto de falar também, principalmente porque o meu caminho foi sem ordem por muito tempo, né? Foi moda caralho, vamos ver o que que dá. E vai indo, assim como eu acho que é o de muita gente que tá ouvindo Magicando nesse momento. Diria que na maioria. Sim. Os desgarrados. Não, é que esse é o caminho mesmo. A ordem, ela vem... Acho que o Peu falou uma parada dessa, que tem ordem, que ela vem, que é pra gente encontrar os pares e você, né, essa parada. Você tem uma... Encontrar os pares. Você pra você não ser um maluco sozinho, né? Você não ser um maluco sozinho. Você é um maluco junto. Maluco junto. Mas tem ordalhas que elas são da vida. E o que vai ser? Qualquer coisa, cara. Vai ser, tipo, eu tenho que fazer... Decidi comigo mesmo que eu vou fazer um mês de RMP de manhã, tarde e noite. O telefone toca no horário, família chega, não sei o quê. Que é pra quê? Pra testar a tua vontade. Sim. Isso são coisas simples. Aí tu mete o louco e faz o juramento lá de ver que tudo que tem o juramento do abismo clean, né? Que é que você Sim. vai tentar identificar tudo no mundo como se fosse um sinal pra você. Isso é uma ordalha também. Isso também é uma ordalha. E aí tem uma outra parada que eu acho que pra entender o conceito de ordalha, é legal a gente lembrar do conceito de sincronicidade do Jung. O que, que é a ideia de sincronicidade? Sincronicidade são coisas aleatórias que acontecem que não foram feitas pra você. Muita gente chama de coincidência. Coincidência, coisas aleatórias, mas que não tem uma ligação material direta a uma e a outra. Mas que quando você bate o olho nessa porra, elas despertam um sentido interno em você e você consegue ver uma ligação e vem uma mesma mensagem pra você. Pode ser que seja o seu inconsciente que tá precisando falar contigo, consciente, tem uma quebra de contato de um com o outro, e ele tá usando coisas simbólicas pra te dar um insight. Pode ser os mestres ascensos da fraternidade branca. Pode ser entidades transplutanianas que estão te falando, pode não ser porra nenhuma, pode ser um simples acaso. Mas a ideia é você bater o olho naquilo e aquilo fez sentido. Ordalha é isso, só que no sentido é abre aspas, negativo, fecha aspas, que é coisa pra te provar durante o caminho. Ordalha é quando teu pai ou tua mãe manda um: se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso é. Uhum. Mas o importante é aprender alguma coisa, senão foi só perrengue mesmo. Eu, nesse ponto de vista, eu vou perguntar uma coisa aqui que até uma pessoa comentou também nos comentários no Magicando. a mãe pegar e queimar todos os seus livros. Suas eu passei de por isso. Doeu. No caso, eram aqui. Livros. Cara, não desiste, vai em frente. É só uma coisa do caminho. É, cara, se isso acontece, Deus o livre e guarde a todos vocês, seja qual Deus você preferir, a pergunta que você tem que fazer no fim disso é: eu precisava dos livros? E continua, você entendeu? É difícil falar isso pra caralho. Sim. Cheira a coaching mal pago? Cheira, mas você tem que fazer, cara. Você tem essas paradas. Segue sempre a máxima da carreta furacão. Olha em frente. Siga em frente. Se liga na batida. Não tem outra opção, né? Ah, e mais uma parada. Tem como escapar das ordalhas? Não, ordalhas são problemas do dia a dia que você tem. A diferença é que você tá seguindo um caminho, entre aspas, mágicos, mais significante. Você tem problemas do dia a dia, mais problemas significantes e interpretações metafísicas disso. Você tem como não fazer bom proveito das ordalhas e tratar elas como meros contratempos. Sim. E aí esse, pra mim, é o pior dos mundos, que você só se fode. Eventualmente você pode resolver aquele problema? Pode, mas você não tira aprendizado. Eu acho que você não resolve, ele volta depois. E eu não vou nem falar que é metafísico, mas depois você fala: caralho, eu já enfrentei um problema parecido com esse, você não aprendeu. Quer dizer que todo dia você tem que parar no final do dia e pensar no quais são as dicas do He-Man? Isso. Tipo, o que eu aprendi hoje? Talvez não todo dia, mas pelo menos de tempos em tempos. Né? Quando aconteceu o B.O. Pra sempre pensar. Talvez seja interessante a presença do Diário Mágico pra isso, então, não? Sim. Sem dúvida. Sim. Isso ajuda, com certeza. Sim. Que aí tu vai, principalmente tipo... o Diário Mágico bem feito, aquele que você anota até coisas aparentemente banais. Que aí, porque o ideal é, tipo, tu pegar, no final do ano, tu, tipo, relê ele, tu fala, porra, isso talvez não, possa ter tempos significado. Menores até. Ou aquele no Evernote, você tem um alfabeto, um vocabulário bacana com palavras-chave. Então isso me ajudou pra caralho. Tag, né? Eu tenho tags específicas e o Evernote tem uma... Evernote, paga nós. Tem uma forma de busca muito bacana dentro dos arquivos. Então, pra mim, mudou tudo. Tipo, se eu procuro dificuldade, ordalha, você entendeu? Eu acho problema. E eu acho uma caralhada de coisa. Isso e é aí, muito foda. Perceber que você, se você parou de executar aquele problema. Porque é muito comum que a gente continue passando pelas coisas enquanto você tem aquele problema pra resolver. E aí você percebe que quando você resolveu aquele problema, aprendeu alguma coisa com aquilo, isso vale pra vida. Você desbloqueou aquele achievement e agora você vai pro outro patamar da parada, você entendeu? Algum outro problema. Level up. Ai, mas quando que o problema acaba? Quando você morre e olha lá. Porque se você acredita em encarnação ou vida após a morte, você tá fudido de outra forma, entendeu? Então vai indo, cara. É isso aí. Keller, o que é banimento? Banimento é uma espécie de camisinha espiritual. Paga nós, John Tex. Usa, viu? Bantex. Cara, eu li que metade da população jovem de onde? Sim. João Pessoa? E tem HPV, velho. Metade da população jovem, bicho. É muito jovem. A outra metade não fez o exame. Cara, eu tô rindo de desespero. Com certeza deve ser isso. Onde pelo é que fica João Pessoa? Longe daqui. Eu não sei. Peraí, deixa eu conferir se é João Pessoa mesmo. Gente, pra não falar aposta. Não, deixa eu ver aqui. Cara, eu li essa... Eu fiquei chocada, Ney. Ah, sexo oral também transmite doenças sexualmente transmissíveis. Só pra avisar os jovens. Que vai fazer um boquetinho, tem problema? Fazer uma linguadinha? É foda. Então, explica, fazer um favor aqui, tá. Gente. Aproveita. Vocês que eu tô... não acharam o peru no lixo. Aproveita que eu tô na semana xamânica de fazer serviços sociais. Esses dias eu cheguei na escola lá. Falei, vamos lá, gente. Hoje vamos ler o tarô. Botou todo mundo em fila, vamos ler tarô. Pô, vamos conversar, pô. Colocou o sigilão lá. Do Temer. Do Temer na escola. A galera ficou perguntando o que que era. Olha, na realidade eu vou falar... Não vou nem falar mais de cidade. Eu vou falar da população de brasileiros. 54,6% dos brasileiros entre 16 e 25. 16, bicho. Estão infectados com HPV. Uau, é isso aí. E aí o povo falando, toma vacina, que a vacina faz mal. A vacina, imagina, minha filha não faz essas coisas. Eu queria lembrar também o Peu, sobre banimento, o Peu, ele no Twitter esses dias, ele siga essa galera toda no Twitter, que às vezes tem uns highlights interessantes lá no Twitter, assim, só saem umas coisas interessantes. O Peu, ele falou uma coisa bacana, que banimento era uma forma de se pensar, é o nome de uma forma de se pensar numa época em que espíritos eram tratados como inimigos pela galera no geral. Com uma postura de hostilidade. Com postura de hostilidade. Ele falou, um nome bom hoje seria higienização. limpeza. O Peu falou uma parada dessa, realmente faz muito sentido. É uma esterilização, né? Que esterilização tão é mata duro. Tudo, né? Uma é ideia duro. De acho tudo. Que só uma. Passou um alquinho assim, simples, né? Processo de limpeza. É que a ideia do banimento é que tem esse nome que ele é bem carregado, é bem forte, né? Mas a ideia é que ele vai ser usado antes de você fazer alguma coisa e depois que você fazer. Porque às vezes o banimento parece que é só depois, né? Tipo, depois que você invocou o capiroto. Você lava as mãos depois que você sair do banheiro, mas. Para pensar, se você não tem que lavar a mão pra pegar no seu peru também? Eu acho legal isso, a galera fala. Eu assim, lavo a mão antes de fazer depois. Xixi e depois de fazer xixi. Exato. Aí ela riu da minha cara, me perguntou por quê. Eu falei, não achei meu pinto no lixo. Você pode não lavar depois. Não vou pegar de mão suja. Mas antes você tem que lavar. Um amigo meu que fala que eu lavo antes por mim e depois pelos outros. Ai, que maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Minha pessoa bom. Maravilhosa. Um abraço pro seu amigo teu. Margoso, um abraço. E... Margoso mesmo. E o pior é que é o nome dele mesmo. Não, não é. Não? Não. Porque ele tem um mar de go... que quer falar, caralho? Esqueci. Ah, tá. E o banimento, ele protege você. Isso é importante da galera lembrar. E não é só pra momento mágico. Às vezes você vai estudar, por exemplo. Vou estudar. Eu preciso marcar a quebra de tempo. Exato. Quebra... Pra mim, essa é a principal função do banimento. Puta, como ele é incrível, cara. Como ele é incrível. E o bom é que na hora que você automatiza um pouco o banimento, não é a mesma coisa que fazer o rito completo. Mas dá pra você dar aquela batida de pé e você já imagina a metade do banimento isso feito. Isso é um save point, um né? Save point. Você tinha dito um nome pra esse save point. Ah, eu não vou saber. Eu falo tanta coisa que é encostada, então é automático. Foi eu. Você tinha dito que você podia guardar aquele save point na memória, tipo, quando... Âncora. A âncora. Esse é o termo da magia do... Desculpa, do PNL. da PNL, uma parada. Porque é isso, eu vou estudar. Eu vou estudar agora. Estudar é uma parada importante pra mim. Então, na época que eu trabalhava na Pernambucanas, abraço Pernambucanas, paga nós também, que estamos falando vários nomes de marcas hoje, eu tinha dificuldade pra isso, porque eu tava sempre vivendo trabalho. Empresa faz isso, né? Faz você viver trabalho. E aí, quando existe uma coisa chamada kit babaca, né? Que é o notebook, celular e o carro da empresa. Tinha isso lá, tinha o kit idiota, tinha o kit babaca lá, que era o notebook e tá. E aí eu fazia esse banimento na hora do almoço, que era pra entrar, ter a leitura, ter o meu momento, ter uma coisa, e na hora que eu voltava pra trabalhar, e fazia na hora que eu saía do trampo e na hora que eu entrava. Às vezes eu entrava e esquecia. Mas era pra tornar produtivo e pra mim separar, porque eu tinha uma faculdade à noite pra fazer. E eu não podia levar, porque tinha dia que eu tava com o uniforme da faculdade, porque não dava pra trocar de roupa e tal. Foi uma época bem louca, assim. E eu tava na faculdade, então eu tinha que fazer essas coisas pra partir tempo, pra mim entender que acabou um tempo, começa outro tempo, né? E assim, pequenos rituaizinhos que não precisam ser cerimoniais, que você faz na sua vida, podem ser banimentos, entre aspas. Por exemplo, você chega do trabalho cansado, vai tomar um banho. Aquele é o momento que você está deixando todo o estresse do seu trabalho, para lá, e você está passando para o seu momento de lazer, para viver com a sua família, para ver seu filme na televisão, para jantar tranquilo, sem o telefone tocando. Então, essas separações de tempo são importantes. E no âmbito mágico, você faz banimento antes e depois, por quê? Antes de uma prática mágica qualquer, você está deixando de lado aquela vida mundana, vou botar entre aspas aqui, né? Aquele ambiente não mágico, você está entrando no... Como é que é o nome do tempo mágico? Kairos. Está entrando no Kairos. Aquele tempo que não existe dentro do tempo real. Você faz o seu trabalho, seja ele qual for, e depois você faz um outro banimento para deixar aquilo que você fez para lá e voltar para a sua vida cotidiana. E aí tem uma dica que até está no rito lá sobre invocação standard lá. Que depois que eu faço algum rito que ele é muito longo, ou ele é muito cansativo, ou ele exigiu muito, eu vou fazer a coisa mais mundana possível. Sei lá, lavar a louça, passar no mercado, pagar uma conta. Eu sou gordo, eu gosto de comer. Comer, ir no Wish, vai lá no Wish, no AliExpress, e ver umas compras, umas paradas, não é que você não compre nada. Fazer alguma coisa simples e mundana, que não tem absolutamente nada relacionado. Ai, vou ler filosofia. Não, foda-se. Não, sai dessa. Novela, senta com a avó na novela, assiste um teco da novela com a avó. Você sacou alguma bobagem assim, que é pra você dar aquela sintonizada no mundo. Senão você surta, né, velho? Sim. Eu tava sem esses tempos. Como eu tô trabalhando em casa, já você tenho. Sabe, começa um e acabou. Já tô um ano em casa. Cara, é bravo, tinha, né? Tinha épocas na minha vida que eu falava, caralho, eu preciso sair. E eu não gosto, eu já sou uma pessoa que predispostamente, eu não gosto de sair, eu não gosto de ver pessoas, eu não gosto de ir pra balada, não gosto de ir pra festa, acho que comer fora é caro, então assim, era uma época que eu e a Ira, a gente também já não tinha muito dinheiro, a Ira até curte e ela acaba me levando, eu vou e tal, porque rola esses agrados, mas no geral, assim, era uma época que eu tava muito, tipo, eu tava pirando dentro de casa, tipo, tava começando a conversar sozinho comigo mesmo. Eu tava encenando diálogos, tipo, tretando a internet na minha cabeça. Como eu responderia esse cara? Pergunta, então, você tava de com a mesma roupa 3 dias, não fazia barba? Chique, olha, a mesma roupa 3 dias, não, porque a Ira chegava em casa em algum momento. Ah, não, a Ira e me dava uma coça. Mas não foi por falta de motivação, não. E todos os dias eu tenho o meu ritual físico / espiritual? Não sei se é esta palavra. Energético, informacional. Energético, obrigada. Eu acordo de manhã, antes de começar a trabalhar, é banho. Sim. Tomo banho e faço banimento. Faço tudo que eu tenho que fazer. Às vezes saio pra rua. Por que você não faz um banimento? É bom, hein? Não. Tipo, você pode aproveitar enquanto estiver no banho fazer. Não dá pra fazer. Aliás, você que não tem privacidade em casa, vai fazer teu RGP dentro do chuveiro que ninguém percebe. Isso que eu ia perguntar. Toda vez que a gente tá falando de banimento, vocês começam com a sopa de letrinha, que vocês já me explicaram, mas vamos explicar. RGP, RMP, PQP, RPM 22. É. Então, RGP, fique à vontade. TCP e IP. E eu falo do RMP. Fala primeiro do RMP, melhor. Não, caralho, tá parecendo um plano de código. Deixa eu acabar de falar, cara. Vocês estão interrompendo pra caralho hoje. Já que a gente já interrompeu, eu vou meter um mansplain. A Ju queria falar? Não, O que a Ju queria falar de verdade? Hoje, a Ju queria falar. Eu tenho que parar de fazer isso. Eu faço mansplain sendo mulher e com todo mundo, cara. É uma merda. Fala, Ju. Então, de manhã, porque o meu trabalho é... como do Andrei, peronomútil. Eu fico parte do tempo em casa, parte do tempo eu tenho que sair. De manhã, eu falo que é a preparação física e energética. É banho e banimento. E quando eu termino a minha última aula, direto. Não é comer, não é sentar pra ver. É banho e banimento. De novo. Aliás, quando tá tipo no verão, que eu tomo mais banho por dia, é mais banimento que eu faço. Eu liguei uma coisa à outra, coroa, na real. Você ancorou a higiene. Exatamente. Posso falar de um processo que eu iniciei, mas eu, por displicência, acabei deixando? Vocês tinham falado sobre essa coisa de ir pra rua, voltar pra rua e tal, que a gente ainda não abordou aqui, mas que o ideal é quando você sai, faz um antes de sair, faz um quando voltar, pra você se proteger. Acho que foi citado em outros programas, mas ficou hoje meio largado, né? Não saberia dizer qual programa foi. Eu tava meio que fazendo uma paradinha antes de sair de casa. Só que eu acho que esquecia. Tipo, eu sou péssimo com rotinas. Fazia eu desenhava um pentagramazinho na porta. E eu inventei na cabeça, achei que isso dava certo. Mas todo mundo faz qualquer loucura, então... E dá, pode dar menos certo, mas não vai fazer mal. Quando eu saio da minha casa, eu passo uma runa na minha porta. Pra, tipo, ninguém vai entrar aqui nessa porra, só eu e quem eu deixar. Como é que você faz? Tipo, como se estivesse fazendo propaganda do Itaú? Eu traço no ar, sim. Exatamente. Às vezes, ou eu traço no ar com o dedo, o dia que algum vizinho me ver vai ser da hora. Ou eu faço com o dedo, eu faço com a ponta da chave, perto da fechadura, tipo... Caramba. E aí, o que eu faço, eu trabalho com visualização. Aí, o que eu vejo traçando, geralmente eu vejo de uma cor amarela, o amarelo do fogo, e aí eu vejo aquilo expandindo pra porta toda, tipo um... Sabe o menino Gandalf, quando bota lá Melon, lá no filme, que o babá faz aquele negócio? Eu imagino uma coisa parecida Ele com aquilo. Ele faz uma runa na porta da casa do Bilbo também. É. Então, eu faço isso na minha casa toda vez que eu saio, porque... Tira a mão do microfone. Porque, infelizmente, eu morei num apartamento... Aliás, eu nunca contei essa história pra vocês contar. Eu morei num apartamento, assim, energeticamente / pesadíssima, que eu tinha certeza que a pessoa que morreu... Que eu sabia que tinha morrido uma pessoa lá dentro, não foi embora. E, numa época de Natal, tentaram arrombar a minha casa. E a única coisa que eu lembro é que eu cheguei correndo, porque eu falei, mano, deixaram a porta aberta, minhas gatas fugiram. Esse era o meu maior medo. E... O cara conseguiu arrombar todas as portas do prédio. Era um prédio pequeno, acho que tinham... Eram eram aqueles prédios antigos baixinhos. Uhum. Eram tipo dois por andar e tinha três andares. Eles conseguiram arrombar todas as portas, menos a minha. Olha aí, botando bandido pra correr na base da macumba. Gostei. É isso aí, mas é pra isso que é uma macumba. E aí, né? Depois disso, porque eu tenho geralmente um símbolo pra parte de dentro, eu botei um pra parte de fora. Eu falei, foda-se quem passar aqui e achar que é alguma coisa. Porque. E aí eu. Porque é mesmo, né? Porque é mesmo, e aí eu fui embora, eu catei minhas coisas e fui embora. Se pudesse, tinha matado uma cabra e feito no batente com sangue ao modo Moisés. Modo assim, bíblico, né? Ah. É, Moisés fez um banimento nesse momento, foi em né? Em todas as casas, foi pra uma entidade, que é a entidade de o anjo de morte, né? Pra não pegar os primogênitos. Faça isso. É. Faça um. Crie um ritual pra mas você. Não mate o bote. Os cristãos, pra evitar a perseguição, eles desenhavam um peixe nas portas. Sim, não tinham. É o Vesica Pixis. Na verdade, era uma forma de conhecimento. Alguns desenhavam também, né? Pra outra, mas era uma forma de cumprimento, né? Um começava eles, a desenhar eles, o arco, outro se desenhava também. Então não era um banimento, né? Era mais era uma espécie de aperto de mão maçônico. Entendi. Da antiguidade. De novo, né? Eu sou muito ritualística. Eu, pra quem curte isso, eu acho muito bom, assim, muito útil pra você quando você sai de casa, quando você volta pra fazer alguma coisa pra tua casa. Pergunta, quando você faz isso instintivamente, como por exemplo, eu tinha uma runa no batente da minha casa. Ainda tem. Ainda tenho, mas, tipo, eu simplesmente cheguei um dia e olhei, tipo, isso aqui vai aqui. É, você chegou, olhou, você estudou. Primeira muito, vez que eu fui. Você estudou dela. Muito mais. É, eita, a face de vou escrever. Casar com essa mulher agora. Escrever runas. Não, isso foi quando a gente abriu a geladeira e tinha água tônica. Ai, que casal asqueroso. Olha que casal. Então, você estudou muito. Eu estudei mais runas como arte divinatória. E você estudou bastante a parte de gravar. É, eu não podia ter feito uma merda ali? Podia. O Vinícius é ótimo disso. Podia. Significa. Próxima pergunta. Então, discorra sobre o podia ter feito uma merda. Você exemplos. Não estudou o que ela significa fora do contexto divinatório e traçou ela mesmo assim como uma espécie de amuleto, talismã, sei lá como é que chama isso, pra quando ela tá fixo no local. Podia, assim, pô, você desenhou uma runa certa ali, beleza. Mas podia ter sido errado. Podia o exemplo sido... que a gente tava falando, não sei se foi podia no programa, ter sido se a gente tava falando. É, então, a gente tava falando e disso. Todo mundo vai bater na tua porta e vai tentar, que, tipo, então, treinar por exemplo, é uma parada sozinha. De defesa porradora. É defesa... Significa que quem tentar entrar ali vai se fuder. É diferente de ninguém vai tentar entrar ali ou nada que não preste vai entrar ali. É, esse é o perigo das tatuagens quando tu não sabe o que tu tá fazendo também, né? É verdade. Bem, tipo aquela da Marvel, né? Qual da Marvel? Que o cara tatuou um Marvel nas costas. Ai, com os caras da DC. Com o Super-Homem e o Batman. Isso é real mesmo? Eu vi no E-Farsas. É real. Abraço pra esse tatuador, que esse tatuador é gente boa. Mas aí, do E-Farsas falou o quê? Eu não entrei, é por isso que eu perguntei. Eu não tenho muita paciência pra mim. Isso foi. Eu tenho tatuada. A Marvel com o Batman? Não, várias runas. O Batman. Mas... Tá bom. Então, eu fiz isso instintivamente. Com pouca informação, ainda bem que deu certo. É, mas mais ou menos, realmente... eu entrei naquele dia, né? Não saí mais, né? Tamo aí. Ela tava deixando. Então, significa que tem que estudar um pouco antes de o que você vai fazer ali. Tá, mas pode mas isso aqui. É qualquer coisa. Não, básico. Não precisa. Eu posso só chegar e dar um rá na porta. Rá! Você pode dar um rá. Mas você tá fazendo isso? Depende. Olha só por que depende. Porque o instintivamente está falando, já tinha um estudo, que é, eu quero fazer uma proteção, eu quero fazer alguma coisa, você tem ali algumas informações. Você não acordou de manhã, não, você já tinha uma coisa. Não ela tinha uma base. Você lógico. Tem uma base. Eu tinha uma base, entendeu? Mas eu realmente assim, acordei agora, um por exemplo, dia. É tipo, eu acredito, francamente, que o seu instinto fala mais alto do que a significância daquilo para quem quer que seja, que não seja você. Ah, mas o instinto de fazer merda também tá lá. Não. Eu acho que o que ela significa pra você tem é gente muito que mais nasceu, importante. Tem gente que nasceu torta. Tem gente que nasceu pra fazer merda. Mas se você teve um arroubo de fazer a parada da runa lá, manda bala. A chance de dar merda é pequena. Pode dar merda, pode. Eu não terminei aquilo porque eu sei que são três runas e eu não consigo enxergar as outras duas. Eu não sei. Posso dar um exemplo de banimento de uma história? Eu não sei se essa história entrou no piloto do Criptologia, que é a história do Marcelo. Eu vou revelar porque, enfim, ele tá participando do Criptologia, ele dá o nome, então não vejo problema eu contar aqui. E a gente boa pra caralho. E sim, ele viu, ele viu é como um banimento funciona do lado oposto. Deixa eu contar depois uma história de banimento. Conta. Me lembra da, das moscas. Tá bom. É, não, vou lembrar assim das moscas. Essa aí eu tô interessada. O que acontece? O Marcelo, ele não é magista. Enfim, mas ele é um cara que, ao que dá a entender pelas histórias dele, ele é um médium muito poderoso, né? E uma coisa constante que acontece com ele é fazer viagem astral, inclusive quando ele não quer, não pede, durante os sonhos. E o que acontece? Being dead on dead. Uma vez, ele foi pra uma casa de uma amiga. Essa sim era, ao que dava a entender pela história, magista ou, sei lá, participava de alguma religião afro, mas era uma pessoa preparada. E o Marcelo se viu ali no meio do sonho, barra viagem astral, interprete da maneira como quiser, do lado de fora do apartamento da pessoa. E do lado de fora do apartamento da pessoa tinha um capiroto, um satanás tentando entrar. E o capiroto satanás tava muito... Ele explica como é que ele dá a definição, assim, como é que são umas formas meio... Pistola. Não, tô falando do formato, são umas formas meio esquisitas. Ah, tipo, o pessoal vai achar que é um cara nu, vermelho, bombado, com dois chifres. Não, era uma parada astral, meio... Pode ser qualquer coisa. E aí, tipo assim, ele conseguia ver que a coisa tava muito irritada e não tava conseguindo entrar. Porque ele queria entrar e ele não conseguia. Porque a pessoa sabia fazer um banimento bem feito na porta. E aí, ele vendo ali, numa crise de ingenuidade, ele tirou sarro do bicho que tava tentando entrar. Fez o famoso nananana. Duvido. Duvido que você entre nessa porta. Foi? Não, tipo, foi tipo, sei lá, dá uma risada, sabe? Dá uma risada. Otário. Aí já tava pistola. O que aconteceu? Pistola ao quadrado. O que aconteceu? Aí o bicho se virou pra ele, foi pra cima dele e ele acordou. Quando ele acordou, o bicho tava em cima dele, no quarto. Caralho. E aí? Eu não lembro. Porra, ouçam do Criptologia. No início de 2018. Não lembro, caralho. Fala agora. Não, eu não lembro mesmo. Eu vou acabar falando besteira. Mas escutem no Criptologia. Isso vai servir pra um spoiler pra você escutar lá no Mundo Freak. Foi mas o teaser mais safado. Mas ele tava na casa dela ou ele tava na casa não, dele? Não, ele tava dormindo fisicamente. Não, ele na tava casa dormindo dele. Fisicamente na casa dele. Ah, na casa dele, tá bom. E. Era essa a minha dúvida. Foi pro. Eu pensei dormindo. Que ele tava passando um tempo lá aliás, com ela na casa aliás, dela. Não, não. Aguardemos aí, a gente tem que voltar a dar uma estudada e tal. Aguardemos um programa sobre viagens astrais e coisas assim em algum momento, né? Podemos. Plano astral é uma casa do caralho, assim, sem tamanho. Nossa, ixi, eu tenho vários sonhos bizarros que eu sonho lúcido que eu tive umas semanas atrás aí pra contar. Olha aí. Tenso. Então a gente pode fazer um banimento, Andrei. Vai. Mosca, vai. Não, deixa eu contar primeiro a outra dos fantasmas. É o seguinte, eu morava, quando eu era criança, numa casa extremamente assombrada, se você quiser dizer assim. Cara, era uma merda. Eu fico arrepiado só de lembrar daquela porra, daquele lugar. Mas você via as coisas? Eu via pra caralho. Sim, pessoas da minha família, algumas, né? Nem todo mundo sabia que tava lá, apesar de não ver. E tentava me convencer de que não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É só mandar pra puta que pariu que é tá tudo é só ignorar. Bem. Nossa, eu quero morrer com gente assim, cara. Cara, assim, eu fico muito puto de ter aprendido a me virar depois de macaco velho. Porque se isso eu com foi... 13 anos, sei lá, eu era novo. Isso foi uma... Cordália. Continue. Sei lá, cara. Fico puto com essa porra. Mas era uma casa muito merda, muito merda. Anos depois, eu me mudei pra uma outra casa que era do outro lado da rua. Que era menos merda, porém ainda merda. Aí depois... Essas casas eram todas perto do cemitério? Eram. Eita. É coisa de 100 metrinho. Mas aí, cara, aí nessa outra casa... Caralho, minha cabeça explodiu. Esse apartamento onde eu morei também era muito perto de um cemitério. Aí, muito Ju. Encostado. Sim, olha aí. Inclusive é o cemitério daquela terrinha que eu te falei. Ah, que legal! Aí, continue. Aí, beleza. Aí, um dia, assim, passei. Eu fui perdendo essa minha capacidade de ver sem querer, conforme os anos foram passando. Mas teve um dia que eu fui lá visitar a família, já macaco velho, já sabendo me virar, e aquela porra toda veio pra cima de mim, cara. É, foco de luz, né? Meti um banimentozão lá, nunca mais aconteceu nada, assim. Naquele dia foi tudo embora. E teve uma outra ocasião, que é essa das moscas, que eu tava no, na casa, do tipo, casa de campo de um amigo, assim. Uma casa meio abandonadaça, sabe? começa a juntar bicho, morcego, rato. Tá? Então, eu tava lá na casa desse brother, dando uma meditada, tipo numa varandinha que tinha, assim, e começou a cair à tarde, começou a dar aquela esquentada na grama, sabe? Começa a vir todos os insetos do mundo. Todos eles estavam em volta de mim ali, cara. Tava um inferno. Aí, o que eu fiz? Vou mandar um banimento dos insetos. Bom, meu irmão, não parou mais um em cima de mim naquele dia. Agora eu entendi porque eu me fodo quando vou pra Manaus e tu tá lá todo pimpão. Não, isso é só porque o meu sangue é ruim mesmo, os mosquitos não gostam muito. Mas naquele dia eles estavam me enchendo o saco, meti o banimentozão, assim, foi como se tivesse criado um campo de força em volta. Nenhum bicho ficou, assim, todos eles chegavam perto e nenhum parava em mim. Esse dia foi muito foi maneiro, louco. Assim. Eu nunca tinha visto um banimento se manifestar fisicamente. Foi a primeira vez que eu vi. E dá pra você ter uma leitura de que a própria manifestação física dos insetos sobre você não era só física, né? Era pra atrapalhar, era pra outras coisas. Já que tá todo mundo contando a história de banimento, antes da gente falar do RGP e do RMP, eu faço também, lógico, obviamente, que banimento é o ritual que a gente mais faz, inclusive, se for levantar assim. Aliás, se você só souber fazer um direito, que seja o banimento. Que seja ele. Mas, por exemplo, aonde eu moro, meu quarto, minha área, minha região, minhas coisas, assim, não entra. Pra você ter uma ideia, na porta da onde eu durmo, pessoas estranhas que visitam a casa, coisas assim, não passam pela porta. E é engraçado, porque criança que corre pela casa inteira, para na minha porta e faz assim. Aí dá uma parada e fala, pode entrar. Aí entra. Tem toda essa coisinha que eu acho que é muito bacana. Coisa meio de vampiro. Tem que ser. Porque, porra, é lá que faço a maioria dos banimentos, a minha área de sono. O que que é o quarto? Meu quarto é um lugar pra você amar, descansar e estudar. Acabou. É só pra isso, não precisa mais nada. É pra aquilo aí. Então é uma área que a gente tem todo esse tipo de proteção. E eu tenho história de uma amiga que ela ia fazer alguma parada pra mim, sei lá, ela era meio bruxa, fazer alguma parada pra mim. E eu meio que dei uma cagada, sabe? Tipo, falei, ah, tudo bem. Eu tinha o estilinho de flores e mel, e eu falei, ah, beleza, mas faz aí, mas não dei uma ligada. Fitinha colorida. Fitinha colorida, umas paradas dessas, mas ó, bem-vindo e tal, mas eu não, sabe quando você não falei, pô, é isso aí, também foi meio no começo do rolê. E ela falou assim, ah, mas eu preciso saber mais ou menos onde é que você mora, porque eu vou fazer uma projeção pra lá, e eu já achava a projeção uma coisa muito difícil, eu falava, ah, cara, tá aqui o endereço, vai lá, tá de lorota. E aí quando ela disse que fez, eu falei assim, olha, só que eu queria entrar no teu quarto pra ver o que precisava pra fazer na hora que você dorme e tal, mas eu não consegui, não dá pra entrar. Ela falou assim, então eu fiz assim pra casa em geral, em região, eu falei, ah, obrigado, né? Falei, que bom que não dá pra entrar, né? Tá certo, não é pra entrar mesmo, né? Não tá aberto. Se entrasse, assim, você ia ficar preocupado. É porra, eu quero levar no, ele dorme num bunker mágico, um né, bunker cara? Bunker mágico, tem que ser. E mesmo tem assim, tem hora que a gente dá uma... Caixa de Faraday. A gente dá uma mancada. Gaiola queria de Faraday. Muito testar a caixa de Faraday. Gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday. Queria muito testar essa parada pra ver se... Não aí é difícil vai, de construir. Aí tu vai arranjar um problema comigo. Não é difícil de fazer, Kelly. Que vai começar a misturar essas paradas físicas que não tem nada a ver com não, mas eu queria ver como é que é, porque o bagulho ele não funciona, a rádio não entra, a rádio não sai. Sim, mas daí? Não, eu queria saber se outras energias estão bloqueadas. Energias eu queria tentar fazer projeção pra dentro. É uma curiosidade. Que energias seriam científica? Essas? Energias telúricas. Ah, então pronto, tipo. Orgônio. Essas aí. O que mais? A gente precisa fazer aquele episódio da magia, da pseudomagia científica. A gente precisa fazer esse episódio. Posso falar do RMP agora? Pode falar do RMP. E aí, o ritual mais clássico e difícil, isso é bom lembrar que o RMP ele é difícil, ele não é simples. Eu não sei fazer RMP. Ele é difícil, eu gosto muito dele, mas ele é difícil. E é o RMP, o ritual menor do pentagrama. Os nomes, meu, eu nunca sei direito, eu sempre erro. Então o RMP é o cabalístico anjo, né? Uriel. É muito hebraico pro meu gosto. É bem. Que é o RMP? O RMP, basicamente, mesmo esquema, você se encontra na Terra, que isso é uma coisa que eu acho muito legal. Tem um geoposicionamento, né? Que é pra mostrar que você tá ligado ao mundo e você tá criando uma noção de espaço e você tá proibindo aquela noção de espaço. Então isso eu acho muito legal, porque já tem essa coisa de noção de espaço mesmo. Acho o leste, vira pro leste. Eu sou super a favor do leste metafísico. É, que é pra minha janela. Que é qualquer leste. Porra que você eu, queira eu que seja. Eu gosto de janelas, assim, pro leste. Eu gosto de começar e terminar na janela. Eu procuro a parede mais branca. Faz sentido. Cara, é vocês são todo um bando de louco, cara. Não, mas funciona, não importa o leste. Eu tô lembrando de uma história excelente daquele... Ah, você vira... Microfone, Lívia. Você, um conhecido nosso... Deixa, essa não, né? Essa não? Não. Essa conta dela. Ih, rapaz, você vai ficar em Não, essa é dos outros, deixa... deixa pra lá. Tá. Contada na confiança, fica na confiança. E o que você faz? Você olha pro leste e ele tem várias palavras em hebraico, lá tem os amém e tal. Então você para, respira três vezes, olha pra frente, fala, já vai concentrando. Olha pra frente, concentra, muda o tom de voz, endireita a coluna. Direita coluna, braço pra cima, braço pra baixo, na posição do mago, né? Não sei como levantar. Na posição da carta do mago, né? Ah, tá. Dois dedos pra cima, dois dedos pra baixo. Do Bap Homet, preferido. Bap Homet. Grande Bap Homet. Beijo. Grande Duque do Inferno. Dedo na testa. Atá, Malkut, Vedgebra, Vedgedula, Le, Olá, Amen. E não é essa voz, tem que ter aquela voz de monge. Vibrando. Vibrando. Ah, não. Ah, tá. Eu até esqueci, ah, tá. Tá sabendo legal. Malkut. Tá, Malkut. Vedgebra, Vedgedula, Leola, Amen. Parece um imbecil fazendo. Porque é isso que é o rito, né? Você ser um imbecil fazendo coisa. E aí... Se você consegue vencer o ridículo, você teve foda. Sucesso. Traço o pentagrama e aí tem aquela coisa. O RGP, meio que o pentagrama, pode ser o pentagrama ali mais... Clip art, né? Que dá umas tortinhas. O RMP, ele pede que o pentagrama seja... Geometricamente perfeito. Nunca faço, jamais, né? Peraí, você faz... Você realmente desenha? Ou você faz... Que nem Itaú. Você faz Itaú. Ah, tá. No ar. E isso é aquela, tem aquela coisa, tipo... Tô posicionado aqui. Dedo do ponto do pentagrama vai ficar na onde tá a altura do cotovelo. São dois dedos? É. Dedo nossa, do... Ou dois dedos ou a arma mágica. Posição do sexo anal. Isso aí, do sexo isso aí mesmo, preparado. Ou outros tipos de sexo com buracos. E aí, nariz assim. Suvaco. Suvaco. E aí você traça daqui até a testa. Da testa até o outro cotovelo. E aí você puxa até o ombro, você entendeu? Ombro esquerdo. E vai puxando nessa região. E projeta isso na parede. Aí você tem que esticar na parede. E aí você traça uma roda. E 20 minutos nessa porra, tá? E chama anjo de cada lado. A minha frente, Gabriel. Uriel, Natanael, Rafael. Gabriel atrás, desculpa. A minha frente, Rafael. A minha direita, Miguel. As minhas costas, Gabriel. A minha esquerda, Uriel. Alguns falam Metatron. Já vi variação. É muito Samael, por favor. Não rima. Eu gosto de ser, tem que fazer. Uriel, né? Porra, pra decorar as coisas tem que ter rima. E aí você tem que visualizar os Metatroel. Anjos. Visualizar o Metatroel. Visualizar os anjos, traçar acima de mim flameja o hexagrama. Abaixo de mim flameja o hexagrama. Em volta de mim habitam os arcanjos. Aí você é quatro pilares. É o cara do caralho. É quatro pilares dos lados. Brother, anjo é uma brilhando. Uma pentagrama. Cara, é por isso que tem azul. Gente fazendo essa parada com realidade virtual. Sim, nós do Rod Studio. É muita fez coisa. Isso. É muita coisa pra visualizar. E ele ainda pegou leve, viu? Ele ainda fez um mais simplesão ali. Porque aquela coisa, tem gente que simplifica, né? Você vai aplicando magia do caos. Você vai simplificando, pega só elemento, imagina o fogo. E tem uma outra coisa que eles exigem também, que aí a Golden Dawn tinha essa parada de que são os quatro mundos, né? Então eu preciso desenhar a parada, o plano mental, né? Eu preciso fazer o bagulho, eu tenho que ter o plano emocional. Então na hora que eu falar na minha frente, Gabriel, eu tenho que sentir o vento. E se você é mago foda, vai ventar. Eles têm essas paradas, tá ligado? E aí do lado que eu tô aqui, eu tenho que sentir o calor do fogo, na hora que eu invocar o Miguel. Né? E a lareira vai creptar nessa hora. Nessa hora, os elemental do fogo vão ficar tudo maluco. O baseado vai queimar em 5 segundos. Assim, o incenso vai comer. Snoop Dogg. O incenso vai comer. E é demorado, né? Essa demorado. É a hora mais legal, que mais meu cu trava na hora de. É? Porque na hora de traçar o ciclo, você também trabalha com os pontos cardeais e tudo mais. E os elementais. bate porta. Ah, é? Tem essa parte bate. É boa. Quando você tá no doar, no elemento ar, uma vez bateu a porta, eu... Oh, oh, oh, será que tô fazendo direitinho? Ou não? Tá bom, acho que tá bom. Aí você fica com medo, fica com medo, mas continua. E você segue. Segue. Velho, se eu tô fazendo assim, cara, bate a... Meu irmão... Parou, a porta bate, minha alma sai. O meu corpo cai desfalecido no chão como um saco de cocô. Que quando eu traço o círculo mágico, se as gatas estão dentro, elas não saem. E se elas estão fora, elas não entram? Não entram. Eu já fiz o teste. Não entra. E nem fala sai. Mais do círculo mágico também, tudo isso, falar do RGP. Do quê? Também é uma forma de banimento. É. Fala mais. Não você criando só... espaço mágico. Exatamente. Né? Não só um banimento, mas você cria... É a criação de um espaço mágico. Você tá delimitando... qual é a superfície que você vai usar para fazer a sua capirotagem, que é também sair do mundano, né? É você delimitar algo fora do mundano. Então, ele serve para as duas coisas. É também uma proteção. Sobe, você pode imaginar, porque eu traço com... quando usava a thumb, né? Mas igual com o dedo pra, virado para baixo, mas sobe uma parede. Quando eu tô fazendo isso. Quando acaba, quando você vai... Blum, sobe tipo, uma paredona. Tipo level up, né? Faz... tipo aquele screensaver antigo de computador que era um labirinto e às vezes a parede abaixava, às vezes subia. Vocês lembram? É tipo assim. É tipo aquilo. Entendi. Podia, você pode imaginar tipo aquelas cortininhas de trocador? Pode. São redondinhas. Pode imaginar o que você quiser. É que tem mais uma parada. Que a sua imaginação ela vai ajudar a fortificar aquilo na tua cabeça. Então, imaginar um jardim de flores é uma coisa. Imaginar uma parede de tijolo é outra parada. Sabe? Então, tem todas essas coisas que contam. E, no banimento do RMP, né, é comum se utilizar... Isso não vale para o RGP, até é uma coisa que é legal lembrar. O ritual maior do pentagrama. O ritual maior do pentagrama, se que você faz o pentagrama da esquerda para a direita, você está banindo. Se você faz da direita para a esquerda, você está invocando. Ou vice-versa. Ou vice-versa. A Lívia agora, tua imagem está fodida. Mas isso... E dependendo de qual ponta do pentagrama você vai começar, você está banindo ou invocando elementos diferentes. Tem algum desses daí que seja para pessoas que são um pouco disléxicas? Tem, chama-se alguma RGP. Alguma coisa assim, porque eu frequentemente, direita e esquerda... Eu demorei anos para aprender essa porra, não foi? Eu nunca me dei o trabalho, eu acho uma... Não, não ressoa comigo, assim. O resultado é o mesmo. É. Quando bem feito, né? É quando bem feito. É muito mais fácil você negligenciar o modo correto de fazer no banimento mais simples. É que eu vou dar só mais uma lembrança também. Eu fui esses dias fazer um trampo com o livro de Salmos, né, que a Rod também fez e tal. Uhum. Que é a magia salomônica do Caralho 4. Então, nesse aí eu falei... O próprio nome Salomos. Que aí eu olhei e falei assim, não, nesse aqui eu não vou fazer RGP, né? Esse aqui... Calma aí. Salmos vem de Salomão? Eu que tô inventando isso, André. Ai, que ufa. Caralho. Você vai aprender a não cair nessas puxadas. Agora vem. E aí eu, pra fazer esse rito, que aí era ouvir voz falando em hebraico, queimar o incenso, blá, blá, blá, blá, blá. Eu falei, não, esse aqui é o RMP. Aí faz o RMP, chama o Uriel, porque você já tá na vibe, né? Vem a galera da vibe. Entendi. Podemos continuar? Sim, vamos pro RGP. Eu queria saber a versão for dummies. RGP, que é o ritual maior do pentagrama. Não, RGP é o ritual gnóstico. Gnóstico do pentagrama. Que basicamente é uma adaptação, uma simplificação do RMP, porém jogando fora totalmente toda essa parte do simbolismo... hebraico, judaico, cristão e mantendo os elementos fundamentais, que é você criar uma proteção ao seu redor nos quatro pontos cardeais que podem ser físicos ou metafísicos, né? E você se centrar. Então, tem mais uma coisa que é importante do RGP, que eu acho que a grande diferença dele é legal, que ele também é um mini alinhamento de chakra. É, ali, né? Exato. Isso é uma parte que o RGP mantém. Me parece até um pouco mais eficiente. Sim, isso é verdade. Porque aí eu tenho que fazer a cruz cabalística junto com o... Se eu for fazer um rito, que eu vou usar o RMP. Fazer a cruz cabalística, que é pra você dar uma centrada no teu corpo, uma equilibrada nos chakras, nas energias no Caralho 4. Aí você faz o RMP. Então é meia hora. Pra fazer direito, né? Se for fazer a moda caralho, você faz... Já era. Mas o RGP é assim, você traça os pentagramas, você... ao seu redor, né? A ordem e a direção e a posição não é tão importante assim. É banimento e pronto. Não tem esse negócio de elemento, de banindo, de invocando. E você faz esse alinhamento de chakra, como que ela disse. Você vai ter que... Em vez de você ficar falando o nome de anjo, você ressoa sons. Vogais. Né? Que tem a ver com chakras. Que são vogais. I, E, A, O, U. Você vai fazer de preferência, não é necessário, mas... Respira. É isso. Mas faz o negócio direito e você vai alinhando os chakras enquanto você vai fazendo isso. Resumindo, você cria uma proteção ao seu redor, você alinha seus chakras, você cria espaço mágico, você cria barreiras. Tudo isso sem simbolismos que não significam nada pra você. Vocês dão um fade out, que bonito. Eu vou meio... Pá, pá, e... pá. E... Não, tudo bem. Não, tem que dar o fade out, tá não. Tá. Eu vou te dizer que... Eu comentei em algum episódio passado que ele começava a fazer uns barulhos estranhos. Ai, e eu não sabia o que era aquilo. Era exatamente isso. Eu tava ligando pro Universal já. Ela tava preocupada que eu tava chamando Cthulhu. Ah, tá. Ah, dica. O barulho do chuveiro ajuda a disfarçar o... Olha aí. Eu vou te falar que no dia que eu tô precisando fazer rápido... É um banimento. Deixa eu falar. O gemendo da galera já que eu vou ser rápido. Já é um... É tipo uma coisa express, né? E isso, não é, isso que eu tô falando não é unânime, tá? Tem gente que faz... Não, tem gente que prefere fazer o agudo. Então de gosto que funciona melhor pra você. É porque a... Se eu não me engano, o I ressoa mais na uma caixa menor, né? Eu já fiz também deixando grave. I, aí vai pro I. A, o. Eu vou ficando cada vez. Quando eu faço, eu vou ficando cada vez mais grave. E tem tudo a ver, porque você vai do topo, né? É, do, é onde um ressoa. Né? Mas tá certo ou tá errado? É, tá na foda-se. E tem o lance das cores também que você vai visualizando. Mas enfim, é a mesma coisa que o RMP, porém simplificado e funciona igual. Vou dizer uma coisa. Eu estou nesta parte, no MMM, e você nunca vai acertar de primeira. Não, não vai. Quarto, você não vai lembrar a ordem das vogais. Ordem de vogal pra você é A, E, I, O, né? Eu começo de novo. Tem que colocar uns post-its perto de mim, tipo, agora vai. Mas eu tenho que ir Olha, eu nunca fiz isso não, mas acho válido. Tem que ir pra um quarto treinar banimento. Tipo, coloca cada parede uma parada. Mas foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Assim, com as corzinhas de post-it? Os post-its com a sequência do... As cores eu não tenho problema, porque eu sou sinestésica, entendeu? Eu associo das logo. Vogais. Mas a sequência das vogais eu confundo. E é ruim, porque a gente aprende A, I, O, U. É isso que confunde. Pronto, aí você erra de primeira, aí começa a rir. Aí no filme... Só pra... Mantenha a vontade. Estou banindo. Isso. É, beleza. À vontade, mesmo que você erra. Estou banindo o quê? Pra não banir tudo. Sabe, né? Estou banindo o sábio. No filme, Castelo Rá-Tim-Bum. Eita! Sim, essa referência agora mágica. Vem magia da pesada. Tem a invocação da Pedra Preta, que é... A-E-I-O-U-O. A-E-I-O-U-O. A-E-I-O-U-O. Castelo Rá-Tim-Bum sempre surpreendendo. Beijo Morgana. É que, assim, o filme ele era diferente do da série, né? Que tinha uma gralha? Que tinha uma gralha. O Kelly, filha da puta, no microfone, Morgana, caralho. Que tinha uma gralha porque não tem curva no Brasil, né? Sim. Verdade, verdade. Tá certo. Adelaide. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa sobre banimento. Você pode optar por não fazer. Como você pode assim, optar por não usar camisinha não, e não assim, receber. Às vezes você faz uma porra de uma invocação que você termina se sentindo super bem. Você não quer banir aquilo? Não bana. Existe isso ou é um verbo defectivo? Eu vou falar uma palavra, uma parada que o nego vai entender errado, não, mas vamos lá. Tu tá puxando lá uma ascensão à forma deus, fazendo alguma parada de alguma coisa que você quer mudar teu comportamento normal. O comportamento diário. Eu não quero só fazer um contato e puxar a experiência. Quero ser o Batman. Eu quero mudar. Puta, por isso que você tem que ter muita certeza das suas escolhas, você tem que se conhecer pra caralho, você tem que fazer. Aí tu faz esse banimento. Tu não faz o banimento, na verdade. É que o Vinícius ficou empolvoroso aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Eu lembrei de uma história que eu não posso contar não. Conta depois. Então, aí eu quero ter essa característica. Eu quero ser mais falante, eu quero amar mais, eu quero ser mais nervoso, eu quero ter essa característica. Eu quero incorporar isso na minha personalidade. Porque a tua personalidade não é você, ela é uma construção e ela pode ser feita e desfeita à vontade. É que na hora que você fica mais velho, sei lá, chegou aos seus 18 anos, meio que você fechou a personalidade e abriu essas portas da trabalho de novo. Então criança é mais fácil você modelar, trabalhar. Aí por magia você faz. Só então não é que o Keller falou pra não fazer o banimento. O Keller falou que não. E é coisa pra você ter certeza. Porque, por exemplo, Ah, eu quero falar mais ou invocar Mercúrio. A chance de você ficar chato, insuportável, ela é muito grande. Eu beiro isso várias vezes. Tamo junto. Beiro isso várias vezes, que você tá chato. Impressionante como eu sou originalmente chato. Eu não preciso dessas coisas pra ser chato pra caralho. Ah, você pode piorar muito. Você pode piorar muito. Você pode invocar, fazer a sucessão forma deus do Andrei. Aí tu tá fudido. Da André agora. É o rito máximo da André agora. Rito máximo da André. Caralho, você, tu vai ficar insuportável. Quando você fizer a sucessão forma deus do Andrei, automaticamente você terá dois foninhos dentro da sua orelha. Exatamente. Ou você, foninhos sairão de dentro da sua camisa. Exatamente. Desde que eu conheci o Andrei pela primeira vez, ele usa folhinhos pendurados para fora da camisa. Pois é, é. Isso aí foi uma outra Sansão Forma Deus que deu errado, mas isso eu mentira. Ficou. É, assim como a Bala House preta. Isso aí é outra história. Bala House. Amém? Bem, galera, então a gente encerra por aqui os temas. Vamos ter que fazer mais um episódio. E assim, já vou avisando logo que no próximo episódio não vai encerrar a quantidade. São muitos termos. Só que assim, por exemplo, a gente falou sobre um pouquinho sobre banimento. Eu acho que mais pra frente a gente pode refazer um episódio falando só sobre banimento, métodos de proteção. É, por exemplo, a gente tá pretendendo abordar um pouquinho de Goécia no próximo episódio. Obviamente merece um episódio à parte. E por aí vai, né? Então assim, tudo isso na verdade a gente pode encarar também como uns sneak peeks. E que vai te ajudar aí no seu treinamento. Você é menos cabaço. Ah, porra, acabei de lembrar, porra. Yu-Gi-Oh! Nossa! Começou essa porra. É o... É hora do duelo. Exatamente. Você tinha o Yugi, que era um adolescente japonês, que estudava, ele era baixinho. Ele não chama Yu-Gi-Oh? Ele chama Yugi? Calma. Yugi. Não, ele era o Yugi. Ah. E aí, ele era aquele típico adolescente japonês, tipo assim, tímido, não tinha coragem de fazer as coisas. Baixinho, falava fino. Só que aconteceu, ele conseguiu a Relíquia do Milênio, que era uma relíquia egípcia, antiga, que ele conseguiu montar, era tipo um puzzle. Ah, parece. Tá. Enfim, é que o avô dele era um arqueólogo e terminou vendendo cartinha de duelo. Era do Indiana Jones. E as cartinhas de duelo adivinha vem de onde? Do Egito Antigo. Como tudo. Porque o Egito Antigo praticava magia negra. É, e essa aí... é a mistura do milênio. Então, e nessa relíquia do milênio, ele invocava o que era conhecido na série como Yami Yugi. Que era o sag dele. Que era meio que o sag dele, né? Dele. Que eu poderia falar também que era uma certa função forma-deus, porque quando ele tava com dificuldade, ele gritava Yu-Gi-Oh! E vinha o Yami Yugi. Fazer Shazam! Exatamente, como se fosse. E aí, tipo, era outro personagem, tipo, aí que metia o pau na mesa, acreditava no coração das cartas e tudo mais. Só que grandão, fazer grandão. É, ele aumentava de altura. Gente, vocês estão falando do Shazam japonês. E tinha menininha que era apaixonada pelo Yami Yugi, não pelo Yugi. Não pelo, né? Yugi, é verdade. Legal, é verdade. É verdade. Japão, né, cara? E Japão, era maravilhoso, cara, né, cara? Mundo à parte. E... Vamos falar. Então tá, gente. Gostaria de encerrar esse episódio. Ficou maravilhoso. Já dei todos isso aí. Muito obrigado, Marshkelia. De nada. Estou vibrando de nada agora. Tá bom. O que acontece quando você vibra? Ah, tá. É um celular tocando. Exatamente. Celular, claro. É um celular fálico, inclusive. É... Muito obrigado. É legal porque as pessoas ficam imaginando quem eu vou chamar dessa vez. Você prepara quem que vai ser. Obviamente que vai ser a Liv Andrade. Opa, vim antes. Oi, gente. Não sei o que eu vou falar. É muita emoção ser chamada agora, antes agora da Ju. E muito obrigado, Vinícius Ferreira. Isso aí, gente. Faça seu banimento antes de dormir. Escove os dentes, limpe o pinto. E a bunda também. Se você não tiver um pinto, lave o... Lave a pelinha, inclusive, né? Aquela coisa. É, muito obrigado, Juliana Ponzi Luca. Ponzuzu. Ponzuzu. Vou fazer uma assunção forma-deus da Kátia Zamolotikova agora. Vou abrir um espacate no meio dessa sala. Essa gente, quero muito ver isso. É, vamos. Você consegue fazer isso mesmo? Vamos. Porque se eu fizer um dia, eu não volto mais. Deixa eu contar uma história. Fui. Cirurgia de mudança de sexo imediata, né? Estava lá eu, né? Acabou. É muito boa essa história. É uma assunção forma a Deus que deu errado ali, no meio da balada. Acabou o show da Kátia. A cagona de Curitiba? Ah, não. Tá, não. Acabou a show da Kátia. E aí fica o DJ, né? A galera que quer ir embora, vai embora. Quem tá lá muito louco, fica lá dançando. E o palquinho fica livre. Não é que subiu um moço e ele deu um pulo numa hora de uma música lá e abriu o espacate. Foi mesmo Assunção Forma Deus da Kátia. Só que deu errado, bicho. Ele esmagou o ovinhos. Ele ficou meio caído de lado, daí uma moça falou assim, você tá bem? Ele fez assim, não, não. E aí eu tava olhando aquilo de longe, eu falei, chamou coitado. O Kleber pra me ajudar. E aí no final da balada, bicho, 5 horas da manhã, eu vejo um amigo trazendo ele carregado e botando dentro de um Uber. Ainda com as pernas abertas. Gelo. Gelo na rola. Cara, olha, se você tá, eu não sei se você tá ouvindo esse podcast, não. Mas se você estiver ouvindo, cara... Eu senti a sua dor, eu não tenho saco, mas a sua carinha sendo levada até o Uber me comoveu, bicho. Ai, então, imagina... então, não estudou direito, não sabia. Exatamente. Que pra fazer... A drag, quando bate e faz o espacate, ela não vai até o fim. Imagina criança. Se você se jogasse dessa altura com os peitos no chão. Pois é. Essa... E se for até o fim também, tá no truque ali, né? Tá... Não, mas você... O claro. Tuck é só o pau, a bola você não dá pra ser tuck. Não, foi um pinball ali, cara. Subiu na garganta. Rapaz, o cara fez um transplante de amido. Existe um lance lá com a fita adesiva, mas a bola fica muito exposta ainda, não dá? E os bailarinos usam aquela saqueira, cara, enorme, assim. Que também dá uma protegida, então bailarino mesmo, né? Então, não, os caras que vão show de drag. Eu estudei, então eu já sei que não vai até o final. Você estudou e não tem bolas, né? Isso aí também não é importante. Não tem bolas, então, por isso facilita. Eu posso fazer essa assunção de uma forma mais tranquila. Caralho, então vocês mas ficam você com ainda inveja. Pode estirar todos os seus ligamentos. Pode. Não, vê, quando for isso, cara, já prepara já a transfusão de perna, cara. Porque eu acho que troca acho de corpo. Acho que a hora que eu for fazer isso, meu saco vai ser a última das preocupações, bicho. Eu nunca mais vou andar na minha vida. Moço. Eu sinto sua dor. Um beijo pra você. Espero que você esteja bem. Aquele meme do Sweet Dreams. Sweet Dreams. Tipo, tu vai andar só daquela forma. Vocês nunca viram? Não. Vai ver hoje. Ai, Sweet caralho, versão, Vinícius. Versão funk, pô. Desculpa. Enfim, vamos encerrar o episódio aí. Praise the Sun. E ósculo no body. Sweet kiss pra vocês aí. Contando vantagem, vai. Uma vez eu tava com um amigo meu, assim, a gente tinha saído pra almoçar. Ele não conhece a Lívia. Aí a gente tava lá numa boa. Aí ele tava, começou a falar: sabe a Lívia Andrade? Eu falei: sei, minha esposa. Ele parou, olhou pra mim e falou: namorada. Fica mais incrível. Ele parou, olhou e falou assim: cara. Com todo respeito. Então, tua namorada é uma baita de uma gostosa. O que é essa? Não sei se é uma moça do SBT. É, daquelas que fica lá rebolando. Assistente de palco de Silvio Santos. Porra. Uba. Nesse ela naipe. É muito corintiana. É a única coisa que eu sei sobre ela. Ela é muito corintiana. Conheço, não. É, podemos continuar? Ela tem uma coruja. Porra, melhor subiu coisa sobre ela. Ela tem uma coruja. De verdade ou tatuado? De verdade, de verdade. Eu tenho uma mãe coruja, serve? Como que é o barulho da coruja? Isso é um pombo, é. Isso é um pombo. Tem que... É um pombo. Eu acho que a coruja é tipo isso, um pombo com reverb, assim. Drag de coruja. Não, isso aí não é coruja. Não, isso é uma girafa no cio, André. Não, isso aí é o... Isso, vai pro Zestre, hein? Porra, não. Faz de novo o barulho, faz de novo o barulhinho. A lua cheia, clareia a rua do Capão. Acima de nós, sapendo só Deus humilde, né? Não, né? Não tem uma música assim, Racionais? Desse jeito, cara. Eu não faço a menor isso, ideia. Por favor, Andrei, bota isso. Assim. Racionais assim. Nos créditos. Tá, vamos continuar aqui, vamos. Então? Vamos. Vai ter que gravar de novo, me chamar? Não. Vamos.